Começar então? Quem tá com esses Bora. olhos doidos aí? Não, eu Ah, tô o que que você aqui no. Ah, a Tamires entrou. Só que ela não está me ouvindo aqui porque acha? Ela não entrou no certo ainda. não entrou no Jitsi, ela não tá sabendo. Já mandei Ah, o pra ela. Di mandou já. Deixa eu mandar um WhatsApp pra ela saber. Vamos só aguardar para ver se ela entra aqui então também, já que ela já conectou. Quem que é Fellow Jitzer? Ah, já tá entrando já. Ah, tá. Quando não coloca nome, fica o nome do próprio É, mas quem que não colocou nome? o Ariel. Ariel, Danix, Murin, Gibret, Tatel, então é Ariel. Bota seu nome aí, Ariel. Acho que ele foi ajudar a avó dele, mano. Ah. Ele falou que a avó dele começou a fazer TikTok. Aí ele falou que foi lá dar uns toques pra ela. Meu Deus do céu. TikTokers. A avó dele começou a fazer TikTok, como é que é sério isso? Não, claro que não, caralho. Ah, bom. Hoje em dia eu não duvido mais nada, cara. Mais nada. O bom é que agora eu vou conseguir deixar pequenininho os nomes aqui no ouvinte. Tem que ver o tamanho que tá a sua tela pra mim, tá engraçado. Por quê? Tá mostrando cheio aí? Coloquei no meu monitor inteiro, quer ver? Eu vou mandar pro seu primeiro. Nossa, ele tá tudo pixelizado. Você Tá sabe que você consegue engraçado. compartilhar a tela aí, né? Sei. Aí pelo brinde é mais engraçado. Tá no Whats. Ah. É que eu tenho desk, tá ligado? Sim. Falando nisso, preciso dar uma geral, cara. Faz meses que eu nem sei o que é ligar o PC, só o domingo só. Beleza. Bom, Alguém saiu. não precisa explicar muito de Jitsi para vocês aí, vocês O Ariel sabem saiu. mexer nisso daí. O Ariel Ariel saiu? voltou. Agora tá com o nome certo, né? É só mudar o nome, João. Eu não sabia mudar, então fiz assim. No processo. Ah, Griel, ok. Deu certo o bagulho de TikTok lá do sua avó, mano? O pior é que meu irmão esses dias falou pra ela Jitsi, usar TikTok mesmo, sabia? Eu falei, nem aí, era fudendo. sério então o Não, negócio. não, my watch. Não, my watch. Não deixei, não. O Jeff perguntou do você. Eu falei, ah, ele falou ajudar a avó dele que vai virar TikToker, cara. Falei, zoando, é verdade, né? Cara, te falar, TikTok, cara, parece que o pessoal reuniu tudo que eu mais odeio na vida e colocou no aplicativo só, cara. Puta que coisa chata, mano. Odeio, só ficar vindo vídeo na minha cara, vídeo. Não quero ficar vendo vídeo, porra. Sabe quando eu vi sobre TikTok a primeira vez, eu imaginei um cara que tinha tique nervoso e toque, tá ligado? É Puta tipo o que pariu. Imagina o Sheldon chamando a Penny quando ele fica nervoso que ele não sabe a resposta, que ele começa a bugar os olhos, tá ligado? É o filho do Sheldon com o Kid Vinil. Com que divino foi foda. Oh, e hoje, cara, puta, cedinho, né? Eu tava aqui com meus sobrinhos e tal. Aí eu liguei a TV, que meu sobrinho queria assistir futebol e tal. A hora que eu liguei, a TV tava na Band, cara. Tava passando Change, meu velho. Puta, mano. A hora que eu vi, eu Ah. quase chorei, velho. Massa, cara. Pera aí, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Também está com uma dificuldade lá que ela tá com umas coisas do irmão dela aberto no computador. É Windows. É, System 32, pode apagar. Engraçadinha. Não, não é isso não. Confia. Ah, criar nova área de trabalho. É o Windows Tab. Windows Tab já cria? Acho que já. É, Windows Tab, amor. Aperta Windows Tab no teclado, a teclinha do Windows mais Tab. E Aí vai aparecer lá em cima, nova área de trabalho. Aí você clica nela. Aí você escolhe a área de trabalho 2 que acabou de criar e abre de novo as coisas nela. E aí vai ficar com duas áreas de trabalho. A do seu irmão continua com as coisas dele aberta e você fica com essa área aberta sua aí para fazer o que você precisar. Depois aperta o Windows Tab de novo para alternar entre uma área e outra ou fechar a sua. Entendeu? Eu não sei porque eu tô botando meu Windows no teclado já tem uns 20 anos. Já. Eu arranco tudo, velho. Por quê? Porque, por mano, tô jogando CS, mano. Jogava CS e apertar Ctrl pra agachar e apertar a porra do botão do Windows, mano. Aí peguei o costume de tirar, mano. Todo teclado novo que eu comprava, eu arrancava os dois, duas teclas do Windows. Até hoje, esse aqui que eu tenho aqui, tem cinco teclas do Windows. Agora que eu não jogo CS, já tem uns 7 anos já. Eu só uso o Windows Tab e o Windows R, só. Oh, não, Cortana faz isso por mim, né? Cortana, pra buscar. Não sei se o Meet está no Meet, mas não a ouço. Ah, tá mutada. Eu tô vendo ali, mas vai que ela não tá também ouvindo a gente. Bom. Vamos lá, então. Eu tô ouvindo sim, gente. É que o pessoal vai usar a máquina aqui, então eu tô deixando mutado aqui pra... Vai fazer um barulho dos infernos. Beleza. Tranquilo. Bom. Vamos lá, então. Onde paramos na semana passada? Vocês estavam no Pandemonium. Toph, Lisbeth, Murin e Griel. E um grupo de seres abissais estava enfrentando vocês, combatendo vocês. Que eles estavam sob o comando do membro da Patrulha da Perdição, que tinha fugido para lá com a pedra que vocês queriam. Vocês lutaram contra eles, conseguiram derrotar os demônios, tudo. E o tempo todo, o membro da Patrulha da Perdição, ele ficou cuspindo em vocês larvas idênticas às larvas dos devoradores de mente, tá? Para tentar invadir os corpos de vocês. Alguns de vocês conseguiram escapar disso. E ele se soltou do corpo do hospedeiro dele, grudou no Griel e ficou tentando arrancar a pedra, a runa da velocidade do peito do Griel. Quase conseguiu, por pouco. Conseguiu escapar o Griel. E vocês conseguiram derrotar eles. Derrotar o demônio que demonstrou conhecer vocês de algum lugar, o Baylor, né? E eles também, a essência do nada e do vazio, né, a gosminha preta, ficou o tempo todo na beira do abismo onde vocês estavam, se desintegrando e emitindo um som, como se fosse alguém tentando conectar na internet. E esse som, ele era uma mensagem cifrada, que a Ciri conseguiu reconhecer. A Toph também consegue reconhecer isso daí, né? E peraí, deixa eu só fazer uma coisa. E tava, obviamente, transmitindo alguma mensagem, obviamente pro nada e pro vazio, né? Pelo fosso que tava ali. Vocês conseguiram a ser e gastou todos os recursos dela, ficou inconsciente para conseguir desintegrar a gosma antes dela transferir as marcas que ela tinha gravado em si própria da runa da velocidade do Griel, tal qual alguns de vocês já fizeram em outros momentos, e conseguiu impedir isso daí quase que se sacrificando. A pedra em si, a Toph conseguiu remover a gosma que estava na pedra e resgatar a pedra em segurança. Porém, a gosminha, ela conseguiu transmitir a mensagem dela através do fosso. E vocês não sabem quão completa essa mensagem foi transmitida, que vocês sabem que foi transmitida. E vocês estavam no Pandemônio, um local de ventos ensurdecedores, e de fato todo mundo acabou ficando surdo lá por conta desses ventos. E antes de vocês saírem, antes de ficarem surdos e tudo mais, a Lisbeth... Ah, não. Foi depois que vocês ficaram surdos. Só a Ciere conseguiu ouvir. Mas a Lisbeth, ela fez vidência no fosso pra entender o que que era aquele fosso. Entendeu o local onde vocês estavam, que era o Cocito, a camada Cocito do Pandemônio. E que aquele fosso, ele era capaz de transmitir uma mensagem a quem quer que fosse. Não importasse onde a pessoa estivesse. Se você gritasse uma mensagem para uma pessoa ali, ela ouviria essa mensagem. Quando a Lisbeth transmitiu essa informação, a Sierra era a única que ainda estava conseguindo ouvir, porque ela entrou no plano um pouco depois de vocês. E ela emitiu duas mensagens ali. Uma pro Celerin. Gritou pro Celerin xingando ele, perguntando onde é que ele estava, que não estava ajudando no combate. E a outra mensagem, ela gritou pro nada e pro vazio, para eles aguardarem que vocês estavam chegando para chutar as bundas deles. E foi isso. Então vocês retornaram. Logo após que a Ciri mandou a última mensagem, ela já ficou surda. Vocês retornaram para a caverna, atravessando o portal para aquela caverna onde a pedra repousava. A Toph colocou a pedra de volta no lugar dela, fez uma magigrafia. A Lisbeth pegou o cantil dela e distribuiu para vocês, usando restauração para tirar a surdez de vocês. E quando todo mundo estava ouvindo novamente, e a Ciri foi averiguar se tinha algum resquício da essência do vazio na pedra, e aí percebeu que na Toph existia isso. E a Toph explicou que tinha sido atingida pela larva. E a Ciri falou que ia tentar remover aquilo dela. Enquanto isso, no Salão dos Registros, o Celerin tentava buscar informações sobre a menina gato que estava prisioneira ali na portaria, na cabala dos desolados, né, no hospício. E depois de muito pestanejar, né, ele encontrou o nome da raça dela, Nirak, e o nome dela, Ikizalia, ou o contrário, ninguém sabe ao certo. Eram as únicas informações que ele tinha. E aí acabou encontrando com o prócer do local, o Rowan Darkwood. Explicou a situação e o prócer levou ele para o subsolo, para um local secreto, uma biblioteca secreta, onde ele encontrou mais registros dizendo que a menina, ela tinha equipamentos estranhos que não funcionavam, e detalhando o nome dela, a raça dela, e com desenhos de cartas celestes mostrando locais no espaço, constelações e planetas que não existem. Simplesmente não existem. E um desenho, segundo o livro que o Celerin encontrou, feito pela própria menina gato, mostrando uma cidade totalmente estranha, com prédios gigantescos, maiores que montanhas, feitos de metal e vidro, com carruagens flutuantes, também feitas de metal e vidro, e sem serem puxadas a cavalo ou a qualquer outro tipo de animal voador. E quando o Celerin pediu para ver os equipamentos da menina, o prócer, ele abriu com o cetro dele um portal escondido atrás de uma estante, e eles foram para uma outra biblioteca menor, mais secreta e mais empoeirada ainda, onde o Celerin começou a fazer uma investigação, encontrou algumas informações e caiu aos pés dele um pergaminho que ele abriu, que está num idioma estranho para ele. Ele não conseguiu ler, mas conseguiu reconhecer algumas ilustrações que estavam feitas à pena nesse pergaminho. Uma dessas ilustrações que ele reconheceu é um desenho do Quigley, o ajudante do Glomer, o anão. Ele pediu para tirar uma magigrafia disso, mas o prócer falou que não, que essa informação era perigosa, era secreta, e que se a Toph, porque o Celerin queria mostrar isso para a Toph, se a Toph quisesse ver isso, que era melhor levar a Toph até lá. E o Prosser também pediu para qualquer informação que vocês conseguissem, que levassem para ser armazenada ali, porque ali é o local mais seguro de Sigil, segundo ele. Bom, por fim, já que ele não podia magigrafar, o Celerin tentou um último ato desesperado. Ele fez um ferimento na mão, molhou o anel do Sussurro das Ondas dele na mão, colocou na testa, mentalizou a Toph enquanto ele olhava fixamente para aquele pergaminho, tentando transmitir uma mensagem disso para Toph. E assim começamos mais uma sessão. Celerin, vamos começar com você. O que mais você faz? Você manda mensagem para Toph, faz alguma coisa ou você quer aguardar a resposta dela? Eu quero aguardar, ver se tem alguma resposta enquanto okay. Eu fico lá na sala. Certo. Bom, enquanto isso, Toph, você tá passando por um processo meio que de cirurgia, né? Porque a Ciri disse que vai tentar remover de você a gosminha. Não tem só a gosminha. Tem a larva também. 3, 4, 5. É, a larva. Eu falei que ele tentar procurar a larva, pra ver onde que ela tava, e arrancar no soco. Falei, nossa, nada de cara, não vem com essa faca pro meu lado, não. Rock ali. Ok. Todo mundo tem ponto heróico, todo mundo tem ponto heróico, maravilha. Muito bom. Certo, minha gente. Vamos lá, então. Ciri e Toph. E os demais, no caso, Griel e Murren, que estão presentes no momento. Pera aí, tira essa faca de perto de mim. Nem vem. Deixa eu ver onde que ela tá primeiro. Vai que eu consigo tirar com uma certa facilidade. Só que não, mas enfim. que eu faço já? Percepção, arcana... Você pode fazer um teste de percepção para tentar saber onde que essa larva se encontra no momento. Ok. 49. Ótimo. E você aí, quer me ajuda, Toph? Eu entendo isso. Em seguida? Com certeza. Na sequência... Você vai fazer um teste de 3 saving throws de constituição. Ok. Jeff, quero ajudar ela, como é que faço? Ajudar ela no quê? Achar essa larvinha. Eu imagino que é igual a larvinha que o coisa não sei lá pra achar, né? 3. Eu vou tentar ajudar ela no meu know-how, né? Eu já. Falo pra vocês onde tá a larvinha. Vai lá, caralho. Então mostra onde tá a larva. Põe a larva na mesa. Primeiro eu tirei 16, o segundo 26 e o terceiro foi um crítico, 35. Algo me disse que 16 talvez falhe. Foi um 1, né? O cara rolou um num teste, né? Tem ponto heróico pra rolar. Bom. O 1 eu falho, com certeza, né? Calma. É, porque eu não sei a dificuldade, mas... Espera só um segundinho, deixa eu só... pegar um negocinho aqui. De onde que essa música tá tocando? Conan? Hã? Essa música tá tocando é do Conan? Não. De onde que é? Essa música é de Doctor Who. Ah, eu achava que era a parte do quando a mina tava dormindo e o passarinho vinha pegar ela. Então, o Conan. Sim. Não, mas não é essa daí, não. Espera só um segundinho. Ok. Certo. Muito bem. Muito, muito, muito bem. Griel, você consegue detectar se tem larva na pessoa. Esse foi o poder que o Talud ensinou pra você. Consegue saber se a pessoa tá infectada. Mas não a localização. Mas essa ajuda fornece a Toph vantagem no teste de percepção dela. Que ela já rolou, inclusive, com vantagem. Tá? Então vamos dizer assim, a Toph ela consegue localizar. A Ciere também tem um poder que ela escreveu no livro de Thanató para sentir a localização de itens do nada e do vazio. E essa larvinha é um item do nada e do vazio, com certeza. Tá? Bem, o que ocorre é o seguinte, a Toph ela senta no chão, tá, em posição de flor de lótus. E aí se concentra, tenta se acalmar e começa a respirar calmamente para se concentrar e tentar localizar a criatura. Ao mesmo tempo que o Griel tenta transferir o poder dele para Toph e vai sussurrando algumas instruções próximo ao ouvido dela. E ao mesmo tempo em que a Ciere se concentra, ela tá sentindo que tem criatura ali. Né? E aí ela se concentra para tentar detectar onde essa criatura está. Ao mesmo tempo, vocês três se surpreendem. E Toph, você sente uma dor acutíssima em sua cabeça. Ei, caralho. A criatura se alojou no crânio da Toph. Ah, porra. Cadê a caça-tinga? Vai querer que tira no murro? No que você tá lá concentrada, Toph, e aí você tá sentindo, ó, um pequeno ki se formando, e você vai focar ele, você sente ele acima, assim, dos seus olhos, aí, pum, dá aquela pontada, como se alguém colocasse um formão na sua cabeça e desse uma martelada com uma marreta, enfiando isso no seu cérebro. É essa a sensação que você tem. Que vocês fazem. Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que eu encontrei, acho que vocês também encontraram, e pelos olhos de vocês, vocês também descobriram onde ela está. Ela está alojada já no meu cérebro. Vai querer que ainda tire no muro? Eu pensei em tirar com a faca, mas vocês têm uma outra opção? Eu acho que a Elizabeth poderia tirar. Como? Ela entrou dentro de mim quando eu era nada e vazio e tentou tirar as coisas lá de dentro. Ela pode entrar aí e matar o bichinho por dentro. É seguro, você não vai sentir nada. Eu não senti nada aquela vez. Tá. Olha aí, a Elizabeth fazendo o nome, hein? Toph, teste de inteligência. O Marcel é um cuzão também, hein? Por quê? Sim. Acha? 14 já. 14? Ok. Quando a Ciri fala isso pra você, Toph, que a Lisbeth já entrou nela e tentou tirar, você imediatamente vê a imagem na sua mente da Lisbeth entrando em você. Mas não era em você, era na Ciri. Como vocês Sim. se fundiram e suas memórias se misturaram e foram compartilhadas, você lembra, resgata essa memória desse evento que ocorreu com a Ciere. E aí, o que vocês vão fazer? É verdade, eu lembro que ela entrou na gente, em mim, em você. Você entendeu o que eu quis dizer? Bom, talvez seja interessante, mas a gente tá lidando com nada e o vazio agora, né? Não só com a cria da tormenta. Você se arriscaria, Lisbeth? Fazer isso? Cri cri. A Lisbeth ainda não tá. Ah, eu acho que a Lisbeth topa, hein? Então, beleza. Como que vai ser? Já tá com a boca ocupada. Só quero que ela vai tirar uma larva e colocar outra, mas tudo bem. Eu não quero nada no meu corpo. Meu corpo é um templo. Nosso corpo. Desviou o Pernalonga já, nosso corpo. Bom, a Lisbeth tem essa opção. Se não, eu enfio a faca na minha cabeça e eu arranco ela à força. Você tá ouvindo, né? Tá falando de palavra. Toph. O Homer conversando com ele mesmo. Toph. É. Mais uma salvaguarda de constituição. Lisbeth, vai logo. Se não gostar, machucando minha cabeça. 26, já. É uma falha. Eita, caralho. Você quer gastar recurso? Eu vou gastar ponto de ki, vou rerolar o teste e ficar com o segundo valor, beleza? Ok. Puta bosta. Falei. Pode escrever, ó, o que acontece. Tá. Eu começo do abalho, tá? Deixa eu lembrar aqui onde é que coloca a miniatura. Ah, nas configurações. Deve ser isso. Perfil. Não. Ah, não, é aqui sim. Tá, mas é um perfil de gravatar. Ô, Toph. Oi. Quando você fala, você tá ouvindo, né? Ameaçando a larvinha no seu cérebro. Vem de novo aquela dor aguda na sua cabeça. Só que agora não é mais um formão sendo marretado. É um machado sendo empurrado pela mão de um titã contra a sua cabeça. Como? Joga mais um teste de constituição, mais uma salvaguarda. Caraca, tá, esse aqui eu quero jogar com vantagem, tá? Vai gastar inspiração? Eu vou. Ok. Ah, eu tô pensando numa coisa aqui, mas não sei se rola, mano. Foi aí? Foi. Jeff, quando a gente incinerou as larvas, elas demonstraram reação em reação à temperatura? 29. Com aumento da temperatura? Sim. Vocês usaram fogo pra tacar fogo nela, elas começaram a queimar. E tentaram se revirar, tentaram fugir. Tá. Eu tô pensando em algo aqui. E se a gente, se eu e a Ciri usarmos as runas do fogo para aumentar a temperatura em volta da cabeça da Toph, onde a larva estiver alojada? Isso, tem uma cabeça da Toph. Justamente, não querendo fritar o seu cérebro. Mas a Toph já é cabeça quente. É. Então, vamos esquentar mais para o bichinho procurar alguma saída. E sair dali. E não se manter lá. Se manter... Ela tá gritando ou não? Provocar um lugar meio hostil que ela queira sair dali. Deu se permanecer ali no canal, assim. Enquanto todo mundo tá pensando o que fazer, a Toph tá ameaçando a coisa com a faca, e o Murren começa a dar essa ideia, o que acontece é o seguinte. A Toph, ela cai pra trás, revira os olhos, começa a se debater e espumar pela boca. Eu acho que agora é uma boa hora pra gente tentar. Senão nós perdemos ela. Ô, Jeff, eu consigo tirar de algum jeito? Ó, eu vou tentar fazer outra coisa pra gente acidentalmente, sabe, talvez não fritar o cérebro dela. Eu vou... Como eu sei onde tá a larvinha... Congela o cérebro. Eu quero jogar Hold Monster ali. Pra fazer um Hold Monster na larvinha. Certo. Joga o Hold Monster aí. E eu vou jogar aqui. Eu acho que é você que joga. Não, eu vou jogar o teste pra ela resistir. Isso. É isso que eu vou jogar daqui. Ok. Ok. O que foi? Nada. Nossa, pra mim tá lento pra caralho, errou 20. O Jeff já rolou. Não, tô rolando agora, calma. Passei? Quanto você tirou? 25. Não. Não? Ok. Não. Quando você faz isso, Siri, você consegue, se concentra e... Puff, e aí a Toph, ela para de se debater, para de espumar a boca dela. Ok. Tira logo. Os olhos da Toph, eles vão lentamente voltando ao normal. E ela fica olhando assim, tétrica pro vazio. Ei, caralho. Ela fecha os olhos. Você tá bem? Voltou aqui? A Toph fecha os olhos. E ela abre os olhos novamente. E tá parada imóvel no chão. Você tá me ouvindo, Toph? Tá parada no chão. Ok, vai ter que ser pelo jeito difícil, então. Com um na cabeça? Hã? Jeito difícil pra mim é com um murro na cabeça. Não, esse é o jeito fácil, Murray. Então a gente qual vai... que é a sua CD pra resistir a magia, Siri? Hã? Qual que é a sua CD pra resistir as magias? Deixa eu ver aqui. Qual que é a CD pra resistir as suas magias? Essa seria a pergunta correta. Só um momento. Magias 31. Vou gastar um ponto heróico aqui. Vai tentar tirar um 6 no dado? Pode que é? Tirar um 3. Tem que tirar 3. Porra, errou lá. Ah, não. Tá tirando 28 no dado. Ok. Toph, você continua catatônica lá no chão. Beleza. Só pompa aí. O que vocês fazem? Eu vou tentar... começar a puxar a larvinha... usando o moldar matéria escura. Eu quero ver se funciona. E pega umas caçatingas para as pessoas falar, acende aí, vai que funciona. Cuidado para não foder o tímpano dela. Eu vou tentar. Tá, o moldar matéria escura, ele é similar ao moldar rochas. Tá? Ele é uma magia de toque. Então você tem que tocar a larvinha. No caso, não é uma gosma agora que tá externa a pessoa, cobrindo o corpo da pessoa. Tá dentro da Toph. De que forma que você vai fazer isso? Teoricamente, se eu tocar na Toph, eu toco na larvinha. é fácil esperar... Talvez. Talvez, depende de como você tocar. Fala sua sugestão, Ariel. A gente não consegue transformar o moldar rocha pra colocar a Toph na rocha. E aí você usa o moldar rocha na rocha que a Toph tá, porque você vai conseguir tirar na larvinha. Porque no final vai ser tudo rocha. Entendeu? Vou transformar ela em rocha. Transformar a Toph em pedra. É. Depois a gente transforma. Petrificar a Toph? Mas eu acho que a Toph é imune a petrificação, não? Eu sou. É... Não, usa moldar rocha, assim, ela entra na rocha e aí você usa também. Porque ela vai estar moldada na rocha, ela vai ser rocha. Não, mas ela tá catatônica, ela não tá respondendo. Esse é o problema. O Telson, se não me engano, ele consegue fazer isso com alguém. Levar alguém pra rocha. Eles já fizeram isso comigo. Já fizeram isso comigo, gente. Eu não entendi. Com isso, o bichinho tá resistindo aí, velho. Vocês prestem atenção nas roladas de dados aí, caralho. Eu vou jogar uma intuição, né? Porque eu tô sem ideia nenhuma aqui. Ah, já que vocês não vão. Eu vou gastar um ponto heróico aqui pra. Gastei meu ponto heróico aqui. Mano, faz um fuminho aí de escassadinho e dá pra eu dar uns dois aí e pronto, porra da gaste. Top! Faz um deck de caça-tigre. Você sente seus músculos voltando a funcionar. Pouco a pouco. Vocês veem a Toph, ela começa a piscar, movimentar os olhos pra reconhecer o ambiente ao redor dela. Amor, eu vou gastar um ponto heróico pra fazer. Ao invés de ser pra mudar de toque pra. X metros. Ok. Beleza. Sieri. A Toph começa a se mexer e você, pouco a pouco, vai deixando de sentir a presença da larva. A presença dela vai ficando cada vez mais fraca. Uai. Ela tá se mexendo. Ela tá se fundindo com a Toph. Então aí você gasta seu ponto heróico pra mudar o alcance do... moldar rochas, né? Do moldar matéria escura pra... alcance curto, não importa a distância. Tá, não vai mais ser toque. Vai tentar, ó, puxar ela de dentro, então? É, eu vou tentar. Ok. Vou rolar um teste, então, aqui pra larva, porque ela, óbvio, ela vai tentar se agarrar. Jeff, quanto isso, eu vou tentar, eu vou aumentar a temperatura no ambiente que a gente tá com usando a runa do fogo. Usando a runa. Ok. Aumentar a temperatura do ambiente. Não vou focar no, na cabeça da Toph. Vou aumentar a temperatura do lugar que a gente tá, do ambiente. Você vai fazer virar um deserto, né? Praticamente. Só que utilizando a runa. Isso. Beleza. Eu vou rolar então com desvantagem. A gente não sabe que temperatura que é que a larvinha aguenta, então... Vou rolar o teste aqui com desvantagem, então. Como é que eu faço desvantagem nisso aqui? Não sei, mas eu sei que esse meet aqui tá muito bom, velho. Até agora não deu uma oscilada na transmissão de ninguém. Ele é bom. Da hora. Ok. É com desvantagem. Esse já foi meu pior valor, né? 17. Tá legal. Eu vou tentando aumentar a temperatura de pouco a pouco. Certo. Se a larva estiver resistindo, eu vou aumentando a temperatura devagar. Sério, você põe a sua mão assim próximo do nariz da Toph e se concentra, executa a conjuração, e aí você vai puxando a mão assim do nariz da Toph e tentando tirar a larva de lá de dentro, ok? Ao mesmo tempo, o Murin, ele usa a runa do fogo, tá estampada, tá gravada na mão dele, tá? Invoca o calor da runa. Vocês veem a mão do Murin ficando vermelha, o corpo dele inteiro vai ficando vermelho, ele começa a expandir ao redor dele uma aura de calor. O calor ao redor ali vai ficando intenso, tá desgastando todos vocês, tá? Ao final da ação, cada um de vocês vai rolar um teste de resistência e constituição também por conta desse calor intenso. E o Murin, ele vai fazendo isso, vai ficando aquele calor intenso, e aí você vai puxando do nariz da Toph. E aí vocês veem o seguinte, a Toph, ela começa a se debater e começa a gritar ensandecidamente. Tá? Gritar. E aí você vai se ele puxando. E a Toph gritando, esperneando. E aí você arranca de dentro da cabeça da Toph. Metade do cérebro. O cérebro. Quê? Arrancou o Tico. Arrancou meu cérebro? Sai pelo nariz da Toph. Vai saindo assim, ó, afunilado, todo esmagado ali, sai o cérebro da Toph. Nossa. Ele vem na sua mão, ploft. No que ele bate na sua mão, ele explode e cai no chão. E ele cai no chão e ele é uma mistura de massa cinzenta com aquela gosma negra. Eu acho que precisou de cheiro demais. Viu, Murray? Você fritou. É eu, né? Fogo, tá calor aqui, Murray. Eu te puxei. Não, você fritou. Aquela pasta cinzenta e enegrecida cai no solo, estoura assim, e aí vocês vão vendo, rastejando lentamente, como se fosse um óleo negro escorrendo, as partes mais enegrecidas da Toph saindo do cérebro dela, que tá ali no chão, e tentando se juntar pouco a pouco. Só que conforme elas vão tentando fazer isso, o calor intenso gerado pelo Murin impede que elas façam isso. Conforme elas vão se desprendendo do cérebro, caindo no chão e tentando ir na direção um pedaço do outro, né, para se juntar e formar novamente alguma coisa, né, vocês veem que isso vai secando como se fosse uma folha que vocês colocassem, ou uma pele de porco que vocês colocassem num forno para assar. Vai secando, se enrolando, e aí se torna uma coisa cinzenta, sem vida, e aí se esfarela, se dissolve numa poeira que desaparece. A Toff, ela para de se debater. Na hora que você puxa assim, a Toff dá aquela levantada, você arranca da cabeça dela, ela para de se debater e cai para trás. Mas não sem era vida. Pra matar. Morte cerebral, velho. Aí eu pergunto, se eu pegar o resto do cérebro e voltar pra ela, ela vive? Claro que não, cara. Tá certo. Peraí, então vai lá. Mas eu acho que não. Gente, vamos aproveitar, vamos pegar a cabeça de Vecna pra ver se resolve. É verdade, vamos só a cabeça de Vecna. Aí vai ser só o cérebro de Vecna agora. Vou dizer que funciona. Saiu, eu para o calor. Ok. Para o calor, as larvas estão... Maia, meu cérebro, fodeu merda. Destruídas. Vocês vão vendo o seguinte. O cérebro da Toff, que tá ali no chão, né, que é aquela pasta gosmenta, né, dá uma esfarelada, ele próprio começa a ressecar com o calor que o Murin gerou, né, e vai se desintegrando, se dissolvendo. O cérebro da Toff... Por final, ah, já desaparece. Era, tirou o cérebro da cabeça, né? Beleza, agora a Toff é uma desmiolada, né? Vai ficar a cabeça oca. Gente, eu não sou muito bom em medicina, mas eu acho que a Toff cabeça... morreu. Eu não sou muito bom. Eu vou tentar dar um jeito, Briel. Fica tranquilo. Meu Deus do céu. Será que dá suquinho lá da... O que o tio não resolve? Suquinho do passa quê? Um besourinho do lado tio? De vocês. Da... Lisbeth? Lisbeth? Cadê o seu tio? Com restauração. Quem sabe? Besouro suco, velho. Ok, a Lisbeth, ela pega o cantinho então, coloca na boca da Toff, coloca, né, ergue o pescoço da Toff, dá aquela mastigada assim, artificial. Aí vocês veem que o líquido ele vai pouco a pouco escorrendo pra dentro do organismo da Toff, mas ela permanece morta. Puta, eu morri mesmo. Morreu. Eu vou então até a cabeça, né, da Toff ali. Morte cerebral. Desculpa, eu não ouvi se ele. Eu vou até a cabeça da Toff ali. Uhum. Vou pôr a mão ali na cabeça dela. Uhum. E vou usar a pedrinha da runa da vida pra regenerar o cérebro da Toff ali. Mas o cérebro padrão, não o cérebro preto. Puta, eu vou voltar um idiota funcional, velho. Nossa. Se ele toca na sua cabeça, mesmo, nasce um repolho dentro do seu crânio. Vai voltar o Stephen Hawking. Cérebro. É, Stephen Hawking tem um cérebro que funciona, não o corpo. Eu falei o corpo, não inteligência. Então, foi o corpo dele. Ele tem um cérebro que funciona, não o corpo. Vai ser o contrário, vai ser um corpo que funciona com o cérebro de pamonha. É, mas sem cérebro, o corpo é o quê? Batata, né? Pastel. Tá, Siri, você vai tentar então regenerar o cérebro da Toff. Isso. Ok. Off. Já vou jogar meu save de constituição porque eu sei que vou precisar. É, vai problema, precisar, né? Pode tem jogar. Um RPG de zumbi, mas já foi. Oh. Caramba, quem que tá mandando mensagem aos montes pra mim? Ó, oh, acho que foi, hein? Você viu? Uhum. Que bosta! Então, vamos lá. Vamos jogar terra devastada que é melhor, hein, gente? Siri, a CD do teste é 40, tá? Ah, eu acho que a Siri vai oh, tomar um nível de exaustão aí, hein? Passou. Falhou? Perto, eu diria, hein? Falhou? Não chegou nem a 20. Não chegou nem a 20. Vai tomar quase. Isso porque eu tenho mais 12 de bônus. Mais 15 de bônus, né? Tá. Mais 12. Siri. E 3 do atributo. Toma 3 níveis de exaustão. e cai inconsciente. 3? 3. Peraí, pra isso o negócio tá certo. Daí o cantil. É, pra isso funciona. Vocês veem a Ciere encostando na cabeça da Toph, tá? Ela se concentrando. Lembra que a Ciere, ela tá cheia de runas pelo corpo, porque ela marcou todas as runas no corpo dela que vocês tinham posse. Ela tem, acho que vocês têm uma meia dúzia. Ela tem uma meia dúzia de runas no corpo dela. Ela encosta no na cabeça da Toph, assim, na testa dela. Nanaki, né? E aí ela se concentra. Vocês veem uma das runas sendo ativada. Vocês reconhecem a runa como a runa da vida, tá? E aí, da runa, onde que tá estampada, onde tá gravada essa runa em você, Ciere? Que parte do corpo? Xuxota. Ixi. Perto do pescoço. Perto do pescoço, aqui assim, vocês veem aquilo lá brilhar, emitir uma aura luminosa que vai percorrendo o braço da Ciere até a mão dela, entrando na cabeça da Toph, envolvendo a cabeça da Toph, e aí a Ciere, ela vai se concentrando, ela começa a gemer, a aura, ela começa a regredir, desaparece, e a Ciere cai do lado da Toph inconsciente. Vocês veem escorrendo um filete de sangue, um filete de sangue pelo nariz da Toph, da Ciere, tá? E aí a Toph, ela permanece inerte no chão. Quando a Ciere, ela cai no chão e desmaia, né? A mão dela tá na cabeça da Toph ainda, né? Então a mão dela puxa a cabeça da Toph junto, né? De lado, assim. Então a cabeça da Toph que tava assim pra cima, né? A mão da Ciere puxa a cabeça da Toph, cai de lado. E a Ciere cai. A Ciere cai inconsciente no chão. E aí vocês veem, começa a escorrer assim do nariz da Toph uma gosma cinzenta. Vou dar uma pergunta pra Ciere. Começou a regenerar, mas ela perdeu a consciência antes. Corre de desastre. Começou, só que ela perdeu a consciência antes. Não sei. Aí eu vou ficar meio cérebro. É, a impressão que vocês têm é que talvez o poder tenha sido demais pra Ciere, por isso ela não conseguiu utilizá-lo ou concluir o intento dela, né? Ou talvez ela tenha conseguido cumprir, mas o efeito não restaurou a vida da Toph. São essas duas possíveis conclusões. Se algum de vocês quiser jogar um teste pra saber o que é, pode jogar um teste de inteligência. Vou tentar, eu vou jogar com desvantagem, infelizmente. Bom, se ele caída inconsciente, Toph caída morta. Beleza. Não vi porra nenhuma. A Ciere morreu também. Morin. A coisa tá se espalhando. Ai, que beleza. Pra mim é o seguinte: matou, se sentiu culpa, se matou. Tentou salvar e se matou. Griel. A Toph está morta. Mesmo que você regenere algum membro dela, ela não volta à vida. Não com magia de regeneração simples. Não, você... eu quero regenerar a Ciere. Você criar uma parte do corpo dela não vai fazer com que ela volte à vida. Você imagina a seguinte situação: decepou o braço dela, você vai criar um braço novo, ela ainda continua morta se ela tiver morta. E se ela morreu e decepou o braço, você trouxe ela de volta à vida, ela volta sem o braço. São dois poderes distintos. E você ia jogar a água do cantil da Lisbeth, né? Isso, na Ciere. Ok, a Lisbeth, então, ela vai, pega o cantil, joga a água do cantil na Ciere, tenta acordar a Ciere. A Ciere, ela acorda, bem enfraquecida. Acredito que teremos que usar o báculo de Lena para poder trazermos a Toph de volta. Acredito só o poder de uma deusa para trazer ela de volta. O corpo dela morto, é isso. Depois a Lisbeth, ela muda o cantil e regenera a Ciere. Só vamos focar o poder do Blaco para regenerar o cérebro dela. Não deu certo? Ou ressuscitá-la. Não sei se vai ressuscitar com o cérebro junto. Ciere, joga inteligência. A questão é essa. Inteligência cru, né? Isto. Cadê o... Puta, pausar. Peraí. Que eu tenho que jogar normal, o meu não é com vantagem. Só pegar o 23. Mesmo valor. Tá, pode ser, vai. É o que a gente sempre faz. Então 23. Ok. Vinte e três, Seren. Isso. Certo. Mestre. Você tem ciência de que você conseguiu completar a sua conjuração. Você restaurou o cérebro da Toph. Você criou o cérebro dela dentro do corpo dela. Porém, quando você olha pra ela e vê que ela permanece virada assim, com um olhar tétrico pra você, sem respirar ainda, aí você entende que você de fato restaurou o cérebro da Toph, mas você restaurou um cérebro morto num corpo morto. Agora temos que dar vida, então. Báculo da dilema. O báculo não ressuscita a Murray. Então chama porra do Deus, nosso Deus menor? A Lisbeth ressuscita já. É, eu acho que a Lisbeth tem ressurreição. Lisbeth tem ressurreição. Então, por que a gente tá saindo, gente? Bora? Então, traz a menina de volta. Eu sei que ela é chatinha, mas ela é amiga nossa, né? Sabe que ela é cabeça quente. Depois que você apertou, com certeza. É, depois que você também tirou o cérebro da cabeça dela, né? Rapaz, mas ela não tem mais preocupação, né? Tô vendo a maior preocupação dela aí, ó. Zero. Pelo de cargo de venerável líder preso. Preocupação nenhuma aí deitada no chão. Lisbeth usa o poder de ressuscitação, então? Ressurreição? Acho que sim. Não sei, Lisbeth? Eu não sei se ela tem. Tem. Eu lembro que tem. Eu não sei em que nível que ela pegou isso, mas eu lembro que tem. Que eu lembro que eu comentei com ela nitidamente isso. Ó, agora você pode ressuscitar pessoas. A gente viu essa semana que foi quarta ou quinta. É, então é por item, porque por magia ela não tem. Não, não é por item, é por magia, pelo guerreiro sagrado. Pela classe. Ah, é a feature de classe. Classe nova. Entendi. Ok. Lisbeth, ela vai então. Ela põe as mãos sobre o corpo da Toph. Se concentra. Murmura uma prece pra Valkyria. As mãos dela brilham. O brilho envolve todo o corpo da Toph. O corpo da Toph começa a levitar, envolto naquele brilho dourado. A Lisbeth, ela termina de fazer a oração dela, e aí ela se afasta, segurando a lágrima e invocando o nome de Valkyria. E aí aquele brilho, ele se expande assim, como se fosse uma explosão, se afastando da Toph, iluminando de dourado toda a câmara, toda a caverna onde vocês estão, tá? E aí o corpo da Toph, ele vai descendo lentamente de volta ao solo. Quando toca suavemente o solo, Toph, você abre os olhos novamente. E aí, como foi a luz no fim do túnel? Encontrou? Uma pergunta. Ah, é meu cérebro? São minhas informações ou é um cérebro novo? Você ganha tudo novo. Oi? Quem? Onde é que eu tô? Quem é você? Não, desculpa. Desculpa, Di. Tudo novo assim. Restaura o seu cérebro. O cérebro que tá caído no chão, ele permanece. Você ganha um cérebro novo. Mas ele não está em branco. Ah, foi o que eu perguntei. Você falou que é tudo novo. É tudo novo, você ganhou um cérebro novo, mas ele não tá em branco. Você tem as lembranças, você tem tudo. Seria muito engraçado a Toph ser o C3PO agora. mas aí você que respondeu errado quando eu perguntei. Mas enfim, então as memórias permanecem. Não, é um cérebro novo, mas tem as memórias. Ah, então entendi. Memórias permanecem mesmo sendo um órgão novo. Isto. E isso? Idiota. Tô bem, sim. O que aconteceu? Eu lembro que eu tive uma viagem até a luz no fim do túnel. Não, eu sei que eu morri, eu entendo o conceito da morte, mas por que que eu morri? Eu lembro que a gente tava tentando tirar a larva dentro de mim. E aí tentaram algo a mais do que a larva. E, hã? Porque quando a gente tirou a larva, seu cérebro veio junto. Não mediu a força. Quer dizer que isso aqui no chão é meu cérebro? Não, não tem mais no chão. Ele desintegrou. Só tem sangue ali no chão. Poeirinha na larva. Caramba, que loucura. Ô, Toph. Eu tô bem agora? Consegui pegar? Embora ele tenha dominado você, então não sei o que, que ele colheu de informação. Pode falar, já. Joga um teste de inteligência. Vamos ver como é que tá a sua memória recente aí. Tá jogado. Seria muito da hora se tirasse um. Muito bom! Boa. Toph, você lembra com clareza o exato momento em que você morreu? No momento em que... No momento em que... o Murin dava a sugestão de aquecer o ambiente ao redor da sua cabeça, você sentia aquela outra pontada muito mais forte do que a primeira, do que a anterior, na sua cabeça, tá? E aí você já perdeu a consciência e já se viu flutuando, olhando seus companheiros a partir do planetério e vendo eles fazendo tudo. Ele já tinha morrido quando você tirou o cabelo dela. Aí você vê a Siri catando, você vê seu corpo se debatendo no chão, tá? A Siri tentando paralisar a larva no seu corpo. E aí o seu corpo ele ficando paralisado, inerte. Todo mundo conversando, confabulando ali, tensos, sem saber o que fazer. A Siri pegando sua cabeça assim pela nuca e tentando puxar a matéria escura de dentro do seu crânio. Você reconhece o uso do poder, porque você conhece ele também. E aí você vê ela fazendo aquele esforço pra trazer aquilo de lá de dentro e arrancando seu cérebro junto. E aí você vê seu cérebro ali misturado na matéria do vazio, caindo no chão, as larvinhas, né, as gosminhas tentando se unir, mas sendo desidratadas pelo calor gerado pelo Murin. E o seu cérebro também ele sendo desidratado e se desintegrando completamente, e seu corpo caindo sem vida. Você, do planetério, plano astral, você presenciou tudo o que aconteceu. Na verdade, eu já tinha morrido antes da Siri arrancando o cérebro. É engraçado dizer isso, mas eu já tava morto. Consegui ver tudo isso do plano astral. Mas de qualquer forma agradeço pelos seus esforços e... Ocupa menos então pra nos carregar. E agradeço. Eu dou uma respirada assim, ufa, então não fui eu. Agradeço também por vocês terem me trago novamente à vida. Obrigado mesmo. E obrigado também, Lizzy, por ter me ressuscitado, né? Especialmente porque gosto do poder, eu sei que daí é exaustivo. Imagino que seja exaustivo. Mas enfim, estamos todos bem. E vamos continuar. Mas alguém tem larva no corpo e a gente quer arrancar mais cérebros? Peraí, que imagem é essa no meu cérebro? Que imagem? Se você não sabe, que de lá a gente que não tá nele. Já? Oi? Pode falar. Que imagem no seu cérebro? Suponho que o Serinho esteja mandando a imagem, né? Lá do alfabeto. Ah, sim, ó. Eu tô reproduzindo o somzinho aqui. Deixa eu perguntar também, o que é esse pim, pim, pim? É o anel da Toph. Ah! Então, é o que será é que estacionava aí. Agora então, é sonora essa porra. Não, eu coincidiu pra caralho. Eu quis jogar em on isso e o bagulho já tava pitando já. É. Tá pitando faz tempo. Sincronia. Toph, seu anel ele começa a vibrar, começa a tocar. Você olha e tá piscando, tem uma mensagem nele. Ah, tem mensagem também? Pera aí. Tem uma mensagem pra mim. Foi algum de vocês? Não. Ah, você não viu, peraí. Sabe se estamos junto com você? Ah, agora eu sei de onde que é a imagem. Quando você passa o dedo assim no anel pra ouvir a mensagem, mentalmente, telepaticamente na sua mente, né? Vem a imagem na sua mente. Vou botar a imagem na tela pra vocês verem. Eu acho que eu não tenho imagem pra pôr na tela, né? Você passou o drive lá pra gente. É, não, dá pra eu compartilhar a tela com vocês aqui. É. Vamos que vai pro spoiler. Se vocês quiserem, dá pra compartilhar aqui. Vou fazer isso. Vai passando uma por uma, né? Porque eu vou passando todas as imagens pra top, né? Aham. Essa é a imagem que vem na sua mente, Toff. A imagem de um pergaminho. Tá fixado em sua mente esse pergaminho. Essa imagem mental. Tá? Você olha pra isso e você consegue entender as coisas que estão escritas. Porque tá escrito em idioma primordial. Uhum. Poxa, eu entendo então também. Você entende também? Eu entendo, porque eu entendo o idioma do ar. O idioma do ar é um idioma primordial. Não, não. Tem o idioma do ar e tem o idioma primordial, que chama primordial mesmo. São separados os dois? São separados. Ah. Isso aí é outro idioma. Mas tá aí, ó. Slerinho mandou isso aqui pra mim. Eu consigo magigrafar a partir da minha mente, já? Não sei. E consegue reproduzir, né? Você tem a memória. Mas eu não vou escrever isso aí tudo. Mas faço magigrafar. Mas não vai adiantar nada, porque a gente não vai entender. Ah, eu tento magigrafar já a partir da minha mente. Tudo bem? É, ok. Peraí, eu vou tentar magigrafar isso aqui que o Slerinho tá me mandando. Eu não sei porque ele não trouxe isso. Talvez seja uma informação importante. Ô, Celerinho, você mandou mensagem junto? Foi só a imagem, mandei. Né? Mandou? Mandei, falei, Toff, eu encontrei isso aqui. Ah, tá. Então, beleza. Então, você também escuta a voz do Celerinho falando isso pra você, Toff. Celerinho mandou... Parabéns pelo... Não, parabéns, você acabou de inventar o scanner. Ah, o Celerinho mandou uma imagem mental... Ele deve ter encontrado alguma coisa muito interessante, porque o que eu tô lendo aqui fala sobre a história primordial da... uma leitura rápida aqui fala algo sobre a eternidade, coisas do tipo, inclusive fala até do nada do vazio. Bom, eu vou tentar jogar elas numa magigrafia pra mostrar pra vocês, tá? É mais fácil mostrar do que dizer. Você põe uma folha de pergaminho no chão, faz os gestos arcanos, invoca as palavras, né? E aí você faz o gesto do magigrafar. Quando você faz assim, vocês estão vendo a Toff fazer isso, né? Quando a Toff faz isso, os olhos da Toff emitem um brilho. E aí ela volta pra baixo, coloca na direção do pergaminho, e aí forma o brilho novamente e se forma a imagem do pergaminho. Escolha. Não, amor, não quero tomar esse jogo. Obrigado. Todos vocês conseguem ver a imagem aí. Cadê? Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho ele aqui. É, mas tá meio complicado pra entender. Aí, ó. Acho que é esse aí, ó. Se não me engano, é esse. É, mas tá no idioma meio que eu não me entendo. Mas é, eu tô mostrando pra vocês. Entendeu? Você não entende o idioma dos Unons? Não abriu, não. Eu não. Tá. Foi o que eu tinha salvo. Eu tenho o traduzido já. Sim, é isso que eu tô caçando aqui também. Ah, o disso foi b.google. O drive ficou longe. Aí. Achei. Perdão, esse de baixo. Tá aqui, ó. Traduzido. Tá aí na tela de vocês pra vocês verem. Vocês estão enxergando? Agora eu já mandei o link também já, pro pessoal. Hã? Já tá o link também ali. Sim. Se vocês quiserem ver pelo link, pode ver pelo link também. Bom, esse idioma aqui, ele é primordial, tá? Algum de vocês vai ler em voz alta? Eu tô lendo de forma rápida, né? Tá. Aí, esse idioma aqui é que o Serenin tá passando, é o idioma primordial. Eu ainda não sei muita coisa sobre ele, mas como eu disse pra vocês numa leitura rápida, fala um pouco sobre a criação daquilo que a gente conhece sobre algumas entidades e coisas do tipo. Sobre falar sobre o nada vazio e tal, da eternidade. Mas faz assim, ó. Eu vou tentar transformar isso aqui em Valkar pra vocês, aí fica mais fácil. Ou se vocês quiserem, eu posso ler pra vocês também. Ele no idioma primordial. O que vocês preferem? Uma cópia em Valkar? Olha, tem umas imagens aqui. Olha. A dama. Olha, o Quigley. Eles são agentes da eternidade? Ó, a dama da dor já tinha entendido, mas... Ué, se bem me lembro, essa última espada aqui, eu conheço. Já me corrija se eu estiver errado. Não, não, essa espada aqui é da Ravena. É, é isso mesmo. Ah, não. São recursos da eternidade já identificados. Então quer dizer que aquela espada ela era da própria eternidade? Mas como que chegou lá? Essa pedra aqui eu não conheço, nem essas outras duas espadas aqui. E tem um negócio aqui que eu não tô entendendo, que fala nessa parte aqui, ó, junto aqui em volta de mim. Tá vendo essa parte aqui, ó, das pedras? Aqui, aqui, ó, isso aqui é o numeral, aqui é 19, isso aqui 19 tá riscado. E do lado tá 24 pedras. Como se tivessem parecido pedras novas, talvez? Que estranho. Acredito que a princípio eles tenham catalogado 19, mas depois eles possam ter encontrado mais pedras e corrigiram a numeração. Eu podia estar escrito o que, que é força fraca e força forte, não faz sentido. Ariel, por favor. Força forte... Oi. Não explica isso não, os personagens de vocês não tem como saber. É a famosa força G, talvez. Força forte e força fraca. Mas eu não entendi de onde o Serim pegou isso. Mas é bem interessante. Eu vou tentar traduzir pro Valkar e aí eu passo pra vocês e a gente lê com mais calma, pode ser? Quer ajuda? Ah, na verdade eu gostaria sim. Talvez seja mais rápido se traduzir. Você também sabe primordial? Ah, você sabe, a gente compartilhou a informação. Então Exato. Faz assim, ó. Pega duas folhas e eu pego duas folhas e a gente traduz. Não, três folhas. Pra cada. Ok. Fica com as dos bichinhos aí, que eu sei que você vai querer. É, com certeza. Mas eu também quero. Não quero. Pera. Tchau. Pera aí. Uma das espadas é a espada do céu? Do céu? Acho que não. Tá nesse bagulho aqui, ó. Parece muito a espada do Theon. Não tô entendendo nada. Precisa de uma dessas espadas aqui, pelo que. Olha, sabor do sonho, velho. Bora de chuveiro, mano. Ah, é, parece aqui em casa, muita espada. Deixa eu abrir o Dabi ali, peraí. Isso, abre pra ela lá. Eu me lembro a espada do tipo, tá parecido com a espada. Chama Mitch. Posso parar de compartilhar aqui, vocês abrem o Google aí, Drive, ou deixo na tela aqui ainda? Eu já abri aqui o Google. Não, pode parar de compartilhar já. Pode parar? Então pode tá. Pode parar, até porque você nunca tá na página que a gente quer ler. Então, exato. Fica mais fácil vocês lerem daí, ou não, algum de vocês ler pra todo mundo. Ler mesmo, né? Vocês querem um tempinho pra ler isso? Que seria o tempo que a Ciel e a Toph gastariam pra traduzir e escrever tudo? Reescrever tudo? Em off eu já li, mas se vocês quiserem um tempo, vocês podem pegar aí. Eu já li pra D também, já isso aí. A gente leu junto, na verdade. Se você quer ir pra minha cena enquanto eu listenei? Exato. É o que eu vou fazer. Bom, Celerim, você manda mensagem pra Toph e fica guardando. Passa 5 minutos, nada. 10 minutos, nada. Que você faz? Eu vou assumir que ela recebeu. Uhum. Porque senão ia ter dado alguma coisa estranha no processo. É. Ia ter uma resposta no anel. Este número não pode ser detectado. Ou alguém teria morrido, sei lá. bom, Ron, eu acho que é só isso. Eu vou reencontrar os meus amigos e a gente vai debater sobre essa moça aí que você encontrou, essa gata, sei lá o que é isso. Certo, certo. Bem. Eu fico aguardando qualquer novidade. Tudo bem. Qualquer coisa. Acho que você conhece muito bem os termos técnicos, as magias. Eu vou tirar uma parte de uma escama minha. Uhum. Tome, se precisar se comunicar comigo, pode usar isso como, na magia. Ele pega. Bom. Interessante. Agradeço muito. É, já está ficando meio tarde. Talvez eles possam estar em perigo. Eles estavam lá. A bala dos loucos é meio doida lá. Entendi. Vá até lá encontrar então eles. Você precisa de ajuda? Quer que eu mande alguém ir com você? Precisa de um veículo, uma montaria? Não preciso. Eu vou aproveitar esse tempo também para ir já pensando em algumas coisas aqui. Não é tão demorado até lá. Está bem então. Bem, lembre-se, quando conseguirem informações, tragam-na pra cá. Você viu, esse lugar é muito seguro. É o lugar mais seguro que nós temos aqui na cidade. Tirando, realmente, é claro, os bolsos da própria Dama da Dor. Mas eu acho que ninguém vai se atrever a colocar qualquer coisa lá dentro. Ó, não espalha pra ninguém. Mas eu sei que já tentaram. Mesmo? Mesmo. Quem ousou fazer tal coisa? Não sei, só ouvi essa conversa por aí. Vou mandar investigar então pra ver quem foi o louco que ousou fazer isso. Bom, fiquei curioso agora. Vou indo então, até mais tarde. Até mais tarde, meu caro. Eu vou sair dali. Beleza, Celerim. Você vai pra rua. Sai daquele salão secreto, né? Ele vai com o cetro, abre o portal de volta pra você. Tá? Aí vocês dois saem da outra sala, que tem uma porta secreta comum. Ele se despede de você, você vai em direção às escadarias que levam pro térreo novamente, pra você sair. Ele volta e vai em outra direção. Uhum. E aí você vai e volta pro salão ali principal, onde tá aquela aglomeração de pessoas, todo mundo sem máscara e pedindo informações de todos os tipos e fazendo registros de todas as coisas. Já? E aí ele... Aí você sai nas ruas, tá? Quando você sai às ruas... você vai direto em direção a... A portaria, o que você vai fazer? Como é que você vai pra lá? Eu vou voltar pra portaria, que eu acredito que é onde eles estavam. Mas de que forma você faz isso? Eu vou voando. Voando? É. Certo. Porque ver se tem alguma informação nova lá, se abriu outro buraco. Ok. Voo mágico? Não, por asas. Por asas? Ok. É. Beleza, você bate as asas, acelerinha, alça voo, e você vai muito alto, vai muito baixo, como é que você faz? Eu lembro que eu tinha que subir até a cidade ficar de ponta cabeça, não tinha? Isso. Então eu vou indo meio que na diagonal. Tá. Vai subindo pra atravessar de um lado pro outro, então, né? Isso. Beleza. Tá, você faz isso... Tá? E conforme você vai passando da altura dos prédios, né? subindo além dos prédios, você vê algo vindo muito rápido na sua direção. Rápido, rápido mesmo. Joga um teste de acrobatics. Ainda bem que não é nenhum dos que eu perdi. Essa silencia eu, ó. O Donanda também, né? Te dá 5. 5 só? Putz, tá de sacanagem, hein? Deu 15 o teste. Tá de sacanagem. Qual que é a sua classe de armadura? É 29. 29? É, vai ser meio difícil. Vamos ver. Ah, não. Ok. Deu só... deixa eu ver... Deu 26 só. Ia por pouco. Dá pra gastar um pontinho heróico aqui. Rolar um D6 aí, né? Ai, por um! Esse aqui é pequenininho. Selene, você alça voo, vai em direção à cidade, você vem vindo assim na diagonal, tá? No sentido transversal a você, uma sombra vindo com tudo na sua direção. Você dá um rodopio no ar e sente resvalando assim nas suas pernas algo que tenta te agarrar, tá? Quando você escapa, termina esse rodopio, olha pra trás pra ver, você vê um grifo que tentou pegar você. É um grifo. Em cima desse grifo tem um cavaleiro. Tá? O cavaleiro, ele controla a montaria dele, certo? E aí embica a montaria dele na sua direção. E aí ele olha pra você e me desculpe, amigo, me desculpe! Né? E aí você pega, vê ele pegando uma espécie de um bastão mole, como se fosse o braço do Griel quando ele tentou atacar o Garlef a primeira vez em Valcária, tá? E aí ele dá uma bastãozada na cabeça do grifo. Seu tolo, isso não é comida? Não é um pássaro? Não é um cavalo? E aí você vê o grifo... Né? E ele controla o grifo e vai indo em parelha assim com você. Né? Ele para assim do seu lado, né? Olha pra você. Ah, olá! Está tudo bem com você? Ah, vamos lá, tá tudo bem, foi só um arranhãozinho. Ai, que bom, nossa, me desculpe, me desculpe. Ai, ele ainda não foi totalmente adestrado. É, ele pensa que ele está na natureza ainda. É, não, me desculpe. Aí ele deve ter achado que você era uma águia, um camelo alado ou qualquer coisa assim e ia tentar comer você. Peço mil perdões, viu? Você passa a mão no grifo? É. Ele tenta dar uma bicada em você assim. Ele dá outra bastãozada nele, aí o grifo ele fica quietinho e vai voando pra frente. Né? Aí ele olha pra você e fala: me desculpe mesmo, tá? Se eu puder fazer alguma coisa pra te recompensar, é só dizer. Você poderia me falar o seu nome? Ah, sim, claro. É Stuart. Eu sou um... Prazer. Eu sou um comerciante de grifos. Prazer, Stuart. Selerim. Ah, o prazer é meu. A honra é minha conhecê-lo. Bom, se precisar de um grifo, já sabe. É só me procurar. Pode deixar. Ah, você precisa de ajuda no treinamento com eles? Eu posso? Ah, não, não. Ele já está quase totalmente dócil. É que essas criaturas são meio arredias mesmo. São, eu lembro. É, mas a culpa foi minha. Eu que estava distraído. Normalmente as pessoas não costumam voar pela cidade, assim. No máximo um ou outro flutuando de um lado a outro. Sério? As pessoas não... aqui não costumam voar? Ah, são raras as vezes que fazem isso. As pessoas costumam explorar a cidade. Principalmente quem vem de fora. Você é de fora ou é daqui? Pelo que eu percebi, você é de fora. Ah, sim. Muito longe. Entendo. Plano material? Eu começo a pensar. Acho que sim. Eu não lembro muito bem da explicação certa. Mas é lá perto. Entendo. Entendo. Eu costumo coletar os grifos no plano material. É lá que eu os crio e trago pra cá depois pra vendê-los. Nossa, que viagem longa que você faz. É, mas aqui é um melhor lugar do multiverso, maior mercado. Com pessoas de tudo quanto é lugar que você pode imaginar. Você faz a viagem bastante vezes? É. Quão grande é o plano material? Eu só sei de uma parte. Ah, eu também só sei de uma parte. Ele é muito grande, existem muitos mundos, muitos reinos. E eu já ouvi dizer que existem planos materiais alternativos. Eu não sei se é verdade. É que eu não costumo ficar explorando muito, né? Eu só volto pra minha fazenda e trago os animais pra cá pra serem vendidos. Como que ele é, Jeff, fisicamente? Ele? Ele é um humano... ele é alto. Ele é corpulento, tem uma barriga protuberante. Certo? E a pele dele é amarronzada. Você conhece, por acaso, uma parte do plano material que se chama Toril? Sim. Tem alguns amigos lá e eu estava querendo visitá-los, mas eu nunca fui pra lá. Ah, sério? Sabe se existe algum portal daqui que vai pra lá? Sim, sei. Posso então, lhe mostrar quando quiser. Você pode me recompensar me ensinando a pegar esse portal pra Toril? Claro, com certeza. Bom, você tá vendo lá embaixo? Ele aponta pra você um lugar no meio ali da muvuca. Do bazar. Certo. Né? Ele aponta no bazar perto do... acho que é o Grande Ginásio. É, perto do Grande Ginásio. Tá? Uhum. E aí ele aponta perto do Grande Ginásio pra você, né? Tá vendo ali o Grande Ginásio? No bazar? Procure por mim, na minha loja. E aí eu terei prazer em mostrar-lhe como chegar até lá. Certo. Mais tarde ou talvez amanhã eu passo pra lá. Tá certo. Entender. Quem sabe podemos tomar um chá juntos? Com certeza. Agora eu tô meio atrasado. Meus amigos acho que iam se meterem numa encrenca. Eu tô indo lá ajudar eles. Ah, sim. Não tem problema. Novamente eu peço desculpas. Tudo bem, acontece. É muita gente. É verdade. Bom, agora eu vou indo então. Já que você tem encrencas a resolver com seus amigos, é melhor se apressar. Antes que ela se apresse. Não, com certeza. Eu não quero ver ela de novo, não. Eu também não gostaria. As aparições dela são realmente assustadoras. Bom, até mais. Até mais. Beleza. Eu vou indo andando, só que dessa vez eu vou vendo se realmente as pessoas daqui não costumam voar. Não costumam. De vez em quando, assim, tipo uma ou duas vezes por dia, você vê alguém voando. Normalmente não. Vocês são as grandes exceções aí. Tá? Beleza. E aí você vai, chega até a portaria lá. De boa. Portaria está fechada. Já é noite. Não tem mais atividades, não tem mais pessoas entrando na portaria. Tá, os pedintes e os loucos costumeiros não estão mais lá. Na portaria, na frente dela, tem apenas vigias ali. Uhum. Eu vou me aproximar ali de um dos vigias. Uhum. Boa noite, senhor. Boa noite. Eu tenho alguns amigos aí dentro. E eles estavam numa reunião com o Liara. Sobre uma tal pedra que ele tem aqui que ele ia mostrar pra eles. Eu só queria saber se teve mais alguma notícia deles. Amigos em reunião com o Prócer? É. Eles estavam naquela torre ali e eu aponto na onde tem o buraco. Ele pega e fala pra você: ah, guarde um momento, eu vou verificar. E vai lá checar. Uhum. Passam uns 10 minutos mais ou menos. Retorna ele e o próprio Ulhar. O Ulhar, ele olha pra você: ah, então, conseguiram? Seus amigos não apareceram mais. Eu vim aqui fazer a mesma pergunta. Eles ainda não apareceram. E você foi aonde? Não estava com eles? Não, eu já fiquei muito debilitado daquela vez que você me empurrou. E eles decidiram fazer essa tarefa sem mim. Bem. Mas eles estão vivos, mas eu não sei aonde. Vamos checar então o que aconteceu com eles. Venha comigo. E aí ele leva você lá na portaria, né? Lá na ala dos desolados loucos. Uhum. Aquele local onde vocês estavam. Que é? Cadê? Cadê a portaria? Perdi a portaria. Achei. Deixa eu botar lá só pra... pra gente se situar, já que vocês vão aparecer lá de volta. Ok. Tá, ele leva você de volta pra cá, ó. Pra essa saleta aí. Tá? Enquanto ele tá caminhando com você, é tempo mais que suficiente pra Sierra e a Toph terminarem de traduzir e escrever ali no pergaminho. Tá? E aí vocês têm a versão traduzida agora daquele pergaminho. Toph, Sierra e os demais que vocês fazem. Ó. Pronto. Se tiver algum erro, vocês me corrijam, mas eu acho que é isso aí. Traduzir o mais próximo possível da compreensão. E eu quero muito saber onde o Celerim arrumou isso. Porque é uma informação sinistra. Por que a gente está aqui dentro ainda? Vamos sair. Ah, já magigrafei a pedra também. Então deixemos ela aqui. Conta esse portal. E agora? O que a gente faz em relação a isso? Porque a gente sabe que outros planos já estão tá praticamente infectados, né? Pelo vazio. E aqui é uma porta direta, digamos assim. Uma das, né, talvez. É, será que tem como fechar esse portal? Ou será que ele é permanente? Alguém tem recurso para fechar esse portal? O portal que você diz é o portal que leva pro Pandemonium? É. Ou o portal de saída que leva de volta pra portaria? Portal pro Pandemonium. Pro Pandemonium. E se eu disse que não um buraco cortado? Na onde? No portal. Mas ele só vai atravessar, talvez. Seria bom se a gente fechasse, igual fizemos lá Lá no lugar de atentar, filho. Esqueci o nome. Patrulha da Perdição. Sierra, você consegue fechar esse portal? Lili, você tem alguma coisa pra fechar esse portal? Oi? Você tem alguma coisa pra fechar esse portal? Cadê todo mundo? Alguma magia? Eu acho que não. Você sempre... O Murray não tá, o Ariel não tá, até menos eu não sei, o Pistoca ficou quieto, porque ele não tá na... Não, eu tô aqui, mas é que eu tô na outra cena. Sim, foi o que eu falei, o Pistoca tá quieto porque tá na outra cena, e o resto eu não sei. Tamir está também, eu escutei a voz dela agora, só o Ariel e o Lucas que saíram. Amor, você tá aí? Tô sim, você tá me ouvindo? Ah, agora sim. Tá. Você ouviu o que eu falei ou não? Eu ouvi, eu perguntei se um dissipar não funciona. Talvez, você tem preparado essa magia? Tenho. Você pode tentar? Eu posso te auxiliar. Eu não sou tão boa em magia de dissipar, mas eu posso te auxiliar de alguma forma. Vamos lá, funciona isso aí. Vai tentar um dispar magia no portal? Isso. Tá. Joga um teste de conjuração. Você tá usando o quê? Druida ou feiticeira? Druida, não faz diferença pra mim. É o mesmo valor. Então joga aí sabedoria. É um teste de sabedoria que você quer, isso? Isso, exato. É um teste de sabedoria puro. Boa. Ok. Você conjura a magia, tá? Se concentra pra concentrar um grande poder nessa conjuração. Você tem certeza de que consegue fazer isso. O portal ele não desaparece. Ele permanece lá. Eu acho que não vai rolar. Hoje existe algum teste para que eu possa identificar o porquê esse portal não se fecha? Talvez ele seja, entre aspas, da própria criação, quando a eternidade criou Sigil e liberou os portais, talvez. Teste existe, mas de que forma vocês fariam para analisar isso? Descrevam para mim. Isso vai determinar que teste vocês vão rolar. Eu gostaria de relembrar a vidência que a Elizabeth fez, quando ela contou a história da criação de Sigil junto com a Dama da Dor, e ver se... Assim como as pedras foram colocadas aqui antes, os portais também foram. Ou seja, o nosso poder seria inferior ao poder que a eternidade colocou para criar esses portais, entendeu? Entendi. Na lembrança da Lisbeth não mostra a Dama da Dor ou a eternidade criando portais. Ah. A lembrança da Lisbeth foi a criação da Dama da Dor, né? Então mostra ela surgindo e colocando pedras. As pedras... No que viria a se tornar Sigil. Mas não mostra a cidade florescendo e nem a criação dos portais. Para aí a lembrança, a visão que ela teve. Bom, eu sei que você tem capacidade mais do que suficiente pra fechar um portal. Mas esse portal tá estranho, ele não quer fechar. E eu sei que você depositou muito poder mágico pra isso. Vou analisar as inscrições desse portal pra ver se tem algum X da questão aqui. Ah, tem inscrições no portal? É, imagino que todo portal tenha. Ok, sim. Você tem olhos melhores, então talvez você consiga identificá-los melhor. Afinal, você tem olhos mágicos, né? Sim, vamos ver se eu consigo identificar alguma coisa aqui. Esse portal, ele tá assim, no fundo da caverna, na parede, e aí você olha com mais atenção, Círio, você vê que tem entalhado em baixo relevo um arco na parede da caverna, como se fosse ser feita uma porta ali. E esse arco, ele é todo cheio de runas. Certo. Você analisa aquelas runas mágicas e joga arcana. Eu tento acompanhar o olhar dela, já, pra ver se eu consigo identificar o que ela tá enxergando. Sim, você consegue ver. Ah. Ele é visível. A única diferença é que pra ela brilha, né? Eu posso auxiliar ela pra dar uma vantagem? Tipo, pode. Tá, eu tô auxiliando ela então. Pra jogar com vantagem esse teste. Pode jogar outro dado então pra ter vantagem. Ou se quiser rerolar. É que eu tô com exaustão, então eu não sei se eu conseguiria jogar com vantagem. O Ariel te deu a poção do cantil, você tá zerado. É. Ah, é? Isso. Zera tudo. Ah, uhum. Você tomou 3 goladas. 3 goladas de restauração maior. Não, tem que ser 5, então. Tava com 5? Sim. Eu quase matei você? Sim. Que da hora. Acho que você não ouviu o Kozui ainda. Eu falei, ele vai matar. Mas eu achei que vocês estavam todos curados com o cantil. De tudo, tudo, tudo. Mas suponho que nesse tempo ela tenha tomado mais do que o suficiente pra se curar, né? É, na hora que dessa cena aí tomou, então ele se curou. Beleza. Quando o Griel foi fazer, ele foi fazer isso pra restaurar ela inteira. Chega aí, 38. Boa. Ok. Tá. Sere, o portal que tá diante de você, as inscrições ali, você vai lendo aquelas runas arcanas que estão ali. A Toph, ela vai ajudando, dando sugestões para você do que podem significar as runas. E aí você lê a seguinte frase. É, agora me surgiu uma dúvida. A gente só compartilhou lembranças, né? Como assim? Você assim, é Sierra. Habilidades que eu faço, a Sierra faz. Isso não, não quer dizer... É, por exemplo, ela tem o olho que é natural lá, que enxerga a magia. Isso é uma condição do corpo dela, né? Isso é uma condição do corpo dela, condição de nascença. Ah, beleza. Não é um conhecimento adquirido. Beleza. Não é um conhecimento adquirido. Ela nasceu assim. Fimose. Algumas outras habilidades você conseguiu até reter com você, né? Porque foi criado pelo nada, pelo vazio, né? E foi no momento que você estava purificando a alma dela, ou seja, você foi também contaminada por aquilo. Então, isso quer dizer que, da mesma forma que ela consegue ter um bom conhecimento arcano, eu passo a ter também? Sim. Tipo assim, jogando em regras de D&D, eu adquiro o talento dela de ter proficiência em todas as perícias. Jogando pra regra. Não sei se ganharia o talento de... Não que ganharia o talento, mas assim, ela tem, igual eu falei, jogando pra regra de D&D, ela tem um talento que permite que ela tenha proficiência em todas as coisas. Tá? E eu obtendo o conhecimento dela, tipo, partilhando das lembranças dela, isso quer dizer que eu tenho esse talento direto. E também tenho um conhecimento maior arcano. Sim. Com certeza. Só que aí é assim, né? Pra ela as coisas são intuitivas e naturais. Das coisas que ela conhece, as coisas que ela treinou. Pra você é um conhecimento que caiu em você, mas que você não tá usando o tempo todo. Você tem que resgatar, forçar a memória pra puxar isso. Então você tem acesso a isso, só que demoraria mais tempo pra você conseguir acessar. Entendeu? Da mesma forma como outras habilidades mágicas, por exemplo, forma selvagem. Você sabe como fazer a forma selvagem. Só que você vai ter que parar e ela virou. Você vai ter que parar e pensar, agora eu tenho que fazer assim, assim, assado, né? E a origem do poder dela, tem uma origem desse poder, que vem do fato de ser druida, poderes da natureza, tudo. Você não tem essa origem pra esse poder. Pra você evocar esse poder, você teria que descobrir uma outra fonte pra ele. Ah, entendi. Mas dá pra trabalhar com isso, explorem, divirtam-se. Bom. Tá escrito assim no portal: ventos uivantes subterrâneos da escuridão estígia, onde a sanidade é cercada de loucura infinita. À beira do penhasco dos uivadores, aquele que esse portal atravessar chegará. Ou seja, descreve pra onde vai. Isso tá escrito nas runas. Mas não dá pra saber o porquê que a gente não consegue fechar ele ou como fechá-lo. Quanto vocês tiraram? 38? Tá. Isso foi arcana. Pelo conhecimento arcano que vocês têm, dá pra saber o seguinte. Existem portais de naturezas distintas. Existem portais que são temporários, ou seja, eles se abrem durante um determinado tempo e depois desaparecem. Existem portais alternados, que eles se abrem durante um determinado período de tempo, num momento específico, e aí depois eles se fecham ou se abrem para outro local, tá? E existem portais que eles são considerados permanentes. Esse aí parece ser um portal permanente. Ou seja, não é uma magia que foi feita e que tá funcionando ali. O dissipar magia vai dissipar uma magia, né? A magia, ela foi usada, teoricamente, para criar o portal. E foi embora. E esse portal, ele nada mais é do que um buraco no tecido do espaço-tempo que leva para outra dimensão. Ele não é uma magia, então ele não pode ser dissipado por dissipar magia. Então, teoricamente, o portal vai ficar aí e só quem tiver a chave que vai conseguir passar mesmo. Sim. Mas que chave seria essa? E assim, ó. Pode continuar. Mas que chave quem seria abriu essa? O portal foi a da cela lá. A menininha azul lá? Isso. Ela só passou. Eu acho que só quem é louco. O fato de você ser louco abre o portal. Ah. Como eles dizem. Mas... Ah, não. Eles dizem que quem foi tocado. Acho que o. Alguém tinha dito alguma coisa assim? Mas aqui, quando a gente chegou, foi. Quem tava aqui era o rapazinho lá da patrulha lá, não era? Então, mas eu acho que ele pode ter vindo pelo outro lado, pelo outro portal, não é? Ele deve ter vindo pelo pandemônio, talvez. Isso. Bom, a gente precisa conversar com o Lhar, ver algo sobre esse portal, explicar a situação. Talvez ele saiba um meio de fechar isso aqui ou de impedir que as pessoas atravessem, né? Pelo menos pra Sigil. Bom. Aqui as taxas dos portais, eu duvido que ele vá querer fechar. E ele é aliado da Patrulha da Perdição, ele deve ter dito como chegar. Ah, é verdade, são aliados, né? Exato. Ah, então eles vão ter acesso a isso aqui sempre. Mas ele é. A Patrulha da Perdição tem como finalidade a entropia. Ah, droga. Bom, vamos sair daqui e vamos conversar com ele, tentar encontrar ele. Já tá. Bom. Eu imagino que esteja de noite já. Vamos. Vocês estão dentro da caverna. Tá? E aí tem atrás esse portal que dá acesso ao pandemônio. E à frente de vocês o portal que retorna pra portaria. Enquanto vocês estão fazendo essa análise, o portal que dá acesso ao pandemônio, isso se passa vários minutos, né? De que vocês estão ali embaixo. O portal que dá acesso ao pandemônio, ele vai pouco a pouco diminuindo de tamanho. O portal que dá acesso à portaria, ele continua aberto. Entendi. Celerim. Pode falar, Di. Não esqueçam de que a hora que a gente voltar, temos que sair rápido lá de dentro, senão a gente vai perder a sanidade. E procurar também a menininha. Eu não sei onde ela foi parar. Pra poder ter informação. Eu coloquei ela na cela de volta, Toff. Então eu posso pegá-la para que possamos conversar com ela e talvez ter respostas sobre alguma coisa? Será que no estado que ela está, ela vai conseguir falar alguma coisa? Eu não acho uma boa ideia. Diz que ela tem ficado muito tempo aqui dentro e tenha perdido a sanidade. Sinceramente, talvez ela possa recuperar um pouco da sanidade, mas eu acho meio arriscado. Mas se você quiser tentar, se os caras daqui não conseguiram tirar a loucura dela, não sei se alguém consegue. Mas será que eles tentaram tirar? Tentaram. Talvez ela não esteja louca, mas enfim, eu gostaria muito de conversar com ela. Se vocês não se incomodarem, por mim, pode a gente pegar ela lá. Eu não me incomodo com tanto que não tire ela daqui. Não, mas a gente tem que tirar ela daqui. Eu não quero ficar dentro daquela cela lá perdendo a sanidade. A gente traz ela de volta depois. Simples. A gente quer ela levar ela pra uma outra ala que não afete a gente, né? É isso que eu quis dizer. A gente não vai tirar necessariamente ela daqui. A gente vai tirar ela daquele ambiente que vai, né, corromper com o nosso cérebro, com a nossa sanidade. Mas enfim, eu me responsabilizo. Pode deixar que eu não vou fazer nada que desagrade a vocês ou principalmente ela. Celerim. Bom, Celerim, você chega de volta à sala. O Prócer Lhar, ele fala: e aí? Você quer explorar comigo? Ou tem medo de ficar louco? Não tenho medo. Mas eu sinto que eu estou quase. Então espere aqui. Eu prefiro esperar aqui. Eu vou ver onde estão seus amigos. Já volto. E aí ele vai andando pelo corredor. E aí ímpar ele sobe, par ele desce. Par. Ele vai descendo. Vocês já estão saindo pelo portal? Retornando? Sim. Eu tô mandando a mensagem pro... pro Celerinho, do anel. Uhum. Ok. Eu tava digitando enquanto você tava falando. Seu anel começa a vibrar, Celerinho. Eu não sei, tá por aí. Bem na hora, hein? Eu acho que eles já viram Lear. E eu vou ouvir. Para, ele encontra em Pernão. Ô, caramba. Ok. Quem é a primeira pessoa a atravessar o portal lá embaixo? Pode ser eu, porque eu vou já buscar a menininha já. Tá. Então, se você atravessa o portal, você vê lá do outro lado do corredor o Lear olhando pro buraco que se formou na parede. Ô, rapaz, você tá aqui embaixo? Ele se vira, olha pra você. Ei! Tem um portal aqui, então? E ele vai correndo na sua direção. Ah, você não sabia, não, é? Não. Eu desconfiava que era um portal, mas nunca consegui abri-lo. Não tinha chave. Como vocês fizeram isso? E aí o restante do grupo vai saindo, vai todo mundo... voltando, né? Bom, se você não sabe, não sou eu quem vai te ensinar. A propósito, eu posso conversar com uma paciente sua? Claro, fica à vontade. O que tem do outro lado? Atravesse e veja com seus próprios olhos. Mas eu tomaria muito cuidado. A curiosidade matou o gato. Ele olha pra você e fala: e eu matei a curiosidade e atravessa o portal. Ok, vocês estão no corredor de volta. Eu vou lá na cela da menininha. Eu olho no, nas gradezinhas, não sei como que é a porta dela. E vejo se ela tá lá dentro. Bom, primeiro de tudo, todo mundo, teste de resistência de sabedoria. Ah, peraí, Gia, só um segundo. Não vou fazer essa ação porque eu não falei antes, então não seria justo. Dois passaram. Ver. Se eu não me engano, eu jogo por causa do bug no meu teste de vontade. Acho que eu joguei errado, não é com a vontade. Não é mal. Jogo com vantagem, pode pegar o dado da esquerda se quiser, pra não ter que rerolar. Ou rerola. Como preferir. Nossa, Eu não vou rerolar, não. Eu quero que isso justifique a minha próxima ação. Tirei 18. Então eu tenho que jogar um D6 pra perder de negócio, né? Isso. Quem passou perde um ponto em cada habilidade mental. Quem falhou perde um D6. Eu perdi 2 pontos então. Isso. Toff, você se desloca rápido, você consegue chegar lá do outro lado. Os demais, vocês vão acompanhar a Toff até a cela? Ou o que vocês vão fazer? Lembrando que até a escadaria é 150 metros. Eu vou saindo, Jeff. Mais rápido possível, não quero ficar muito tempo aqui não. Já tá tudo meio resolvido, vou sair. Mais rápido possível? Vai correndo até a ponta lá? Vai fora e dá um passo das brumas pra cima ali, pra essa linha de cima. Ok. Ótimo. Conseguia ser ele. Perfeito. Bom, vocês fazem todos isso então, voltam pra essa linha, beleza? E só a Toff fica lá embaixo, pra pegar a menina. Uhum. Certo, Toff. A menina, ela tá dentro da cela dela, trancada. E aí ela tá rabiscando no chão agora. De costas pra você. Ela não dá atenção pra você quando você chama ela assim. Os demais, vocês voltam pra salinha e encontram o Celerim lá. Agora ela continua rabiscando. Agora sim. Eu ativo o meu bastão. Agora sim. Aí eu uso o anel pra poder atravessar. Ok. E encosto no ombro dela bem delicado. Ela olha pra você assim, sorri. Aponta pra baixo assim, o que ela tá desenhando. Você me entende? E continua desenhando. Ela me entende, pô. Eu conheço e falo todos os idiomas, desde que ela entenda um idioma. Certo. E ela olha pra você e aponta pro chão. Tá, eu vou tirar você daqui. Precisamos conversar, tudo bem? O que é isso que tá dizendo? Eu olho pro chão. Certo. Você vê você. Puta bosta. Ela desenhou você, a Lisbeth, a Ciere, o Celerim, o Murin, o Griel e o Theon. Todos vocês juntos desenhados no chão. Caraca. Todos vocês com as mãos adiante. E na direção de você. E seguram. Todos vocês juntos seguram o que parece ser um disco. Essa é minha visão. Vamos, menina, a gente tem que conversar. Vem, dá a mão pro pai. Reclama assim. E vai tentando terminar o desenho dela. Não, depois termina. Eu seguro ela e uso. Passo das brumas, dá pra levar alguém? Só com ponto heróico. Ah, ponto heróico, cara. Dá uma bica e rebento a parede. Assim. Beleza, outro save entrou de sabedoria. Põe no buraco portátil e leva. Um metro cúbico de ar dá pra levar pra tela. Leva ela e o desenho junto. Exato. Cadê a save de sabedoria? É, agora sim. Boa, 29. Perde só um ponto de cada. Beleza. E eu dou uma bica na parede pra abrir um buraco pra nós passar. Ok, não vou pedir teste pra isso, né? Não, mas você arrebenta a parede. Você vai sair pra fora ou pro corredor? Não, pra cá. Pra cá é fora, né? Onde que é pra cá? Não tô vendo. Ah, pra aí é fora. É isso. Tá. É porque pra cá é o espaço, não é? Suponho. E... não, é pra aí é a rua. Ah, é a rua? Então já tava aberto, não precisava ter feito isso. Não, a cela dela tava restaurada. A cela dela tava bonitinha. Vai ser ele que consertou a cela dela. Ah, é verdade. Tá, enfim, eu saí aqui. É, na verdade a cela dela não foi destruída, a cela dela é essa aqui, ó. Eu sempre confundo, é verdade. É, então eu saio com ela pra cá. Ok. E... pessoal, tô com a menininha aqui, onde a gente vai se encontrar? É? Anéis piscando. Acredito que na frente da cabala, né? Ah. Todo mundo saindo? Gente, vamos pro mais óbvio, né? Vamos pro refeitório, já é de noite. Vocês não estão com fome, não? Boa, Celerinho. Pode ser. Ganha uma inspiração. Refeitório, então? É uma sopa pra ele. Não entendi. É um mingauzinho, né, que eu sei. Ok, vocês se encontram no refeitório, então. Tá, um refeitório aqui, ó. Então todos os... os... mendigos ali, as pessoas que... não tem sequer um lar, né, estão lá jantando no refeitório, e vocês se juntam a elas, junto com essa menina também, e finalmente vocês todos estão reunidos. O que, que vocês fazem? Eu sabia que você ia conseguir entender aqui no Toph. Eu quase peguei o jeito da escrita. Não é muito difícil. Assim, na verdade é um idioma bem desconhecido. É o idioma primordial. Mas eu me dei bem com ele. É, as consoantes eu tava identificando, mas aí chegou nas vogais, fazendo tudo. É, porque elas são falsos. Eu esqueci o nome, estava me ensinando uma vez, mas. Exato. Enfim. Acho que é. Faz sentido. Enfim, eu trouxe a menininha. Por que essa moça tá aqui? Porque ela tava desenhando um negócio interessante no chão. E também porque eu acho que ela sabe de alguma coisa. Mas infelizmente ela não fala o nosso idioma, eu acho. Mas eu acho que eu consigo entender ela. Alguma coisa. Ah, você tá com o pergaminho aí? Sim. Então aqui, ó. Traduzi, eu e a Ciri traduzimos. Só esses aqui. E você vai ficar surpreso o que tem esses pergaminhos. Eu vi a imagem. As imagens eu reconheci, eu só não sabia a escrita. Mas onde você conseguiu isso? Eu olho assim pros dois lados pra ver se tem alguém observando. Biblioteca do... O Ian que encontrou ela. A moça. Interessante. Parece que eles teleportaram aqui na cidade do nada. E aí ninguém sabia. Ninguém entendia eles. Eles foram taxados como... Mas me empresta esse pergaminho aí. Deixa eu ver o que tem nele. Ô Gui, fala um pouquinho mais alto, por favor. Parece que eles foram teleportados aqui do nada na cidade. E ninguém entendia o que eles estavam falando. E aí trouxeram eles pra cá. Mas todos os itens deles estão confiscados lá na biblioteca dos registros. Entendi. Outra coisa que me chamou a atenção naquelas imagens que você me mandou, além do Quigley, você viu que a espada da Ravenna tem outros itens? Ah, que é uma espada da Ravenna. Só que a espada da Ravenna é quebrada. É aquela da imagem, ela tá inteira. O que aquela moça fez pra fazer isso com a espada? Não faço ideia. Mas parabéns pra ela. Uma pergunta, vocês acham prudente que a gente fique aqui nesse refeitório com esse monte de gente olhando pra gente? Metade deles estão loucos, metade não tem onde cair morto. Ninguém vai acreditar neles. Bom, eu acreditei nas coisas que... Quer dizer, ela não disse nada ainda, mas o que ela desenhou me deixou bem assustada. E foi da visão que eu tive. Falando nisso, eu tenho que compartilhar com vocês a visão que eu tive. Eu escrevi ali em cima, mas agora eu quero ver eu consegui achar. Mas enfim, a visão que eu tive foi que eu tava com outras pessoas que tinham algumas mãos esticadas. Eu acho que 8 mãos esticadas e 7 pessoas em volta. E aí depois... eu não vou lembrar. Foi alguma coisa assim, que a gente tava com as pedras e a roda já tava... Não lembro. Ela desenhou exatamente isso que aconteceu. E era a gente. Mas enfim. Eu acho que ela tem alguma coisa muito importante pra nos dizer. Enquanto vocês vão falando o que aconteceu lá, pra onde vocês foram, me deixem ler isso. Ah, é verdade. Então, a gente foi pra um lugar chamado Pandemônio. E lá a gente encontrou com alguns seres, alguns diabos, né? Tivemos um confronto e felizmente conseguimos recuperar a pedra que deixamos lá na sede do... Lá no fundo lá, né? Já que pertence ao pessoal da Cabala. Infelizmente eu fui infectado por uma larva do vazio. e morri. Pra variar. Mas, né? Como tinha uma larva do vazio lá? Então, é complicado. Mas assim, imagina a larva da Lisbeth, da Tormenta, com o Nadel vazio. Com o poder do Nadel vazio. É mais ou menos isso. Não, o que é uma larva eu entendi. Mas eu quero saber como ela estava lá. Agora eu não lembro se eu tenho esse conhecimento em on. Porque em off eu sei. Não sei explicar, mas eu não lembro se tem esse conhecimento. Qual? Que foi o cara que jogou. Da explicação, da explicação da. Todas as vezes que a gente usa. Quer dizer, que a Ciri usava a esfera de obliteração, era como se fosse um portal que mandava essas coisas lá pro nada que fazia. Sim, tem um. Foi a associação que vocês fizeram na hora que viram a larva no chão. Não, eu não vi, porque eu não passei no teste. Eu não fiz. Mas enfim. Então, Serin, quando a Ciri estava dominada pelo lado pelo vazio, até mesmo eu, agora em alguns aspectos, imagina que a esfera de obliteração que a gente faz, a esfera do nada do vazio, ela é como se fosse um portal. As coisas não realmente desintegram, mas sim elas se teleportam pro nada e pro vazio, entendeu? E você lembra quando a gente estava lá em Valcária e a gente foi naquela moça lá que explodiu no monte de larva? Que a Raven fez um ritual e tal? Ah, é a gladiadora? Isso. Então, quando a Ciri fez a esfera que aniquilou todas elas, na verdade, elas foram todas teleportadas para o nada vazio. E aí eles usaram isso daí contra a gente. Estão usando isso contra a gente. E acabou por uma delas me infectar. E foi pro meu cérebro. Pro meu cérebro. E aí acabei morrendo. Mas a Ciri e a Lisbeth, junto com o Murren e o Griel e o Theon, obviamente, conseguiram me trazer de volta depois de eu ter morrido. Sim. Mas toda a larva precisa de um hospedeiro. Tinha um integrante do membro do... esqueci o nome lá do... A Turma da Perdição. Isso. Ele estava lá e ele tinha roubado a pedra. E a gente tentou recuperá-lo. Oxe. A larva veio dele. Ele tava como que... E como esse cara sabia que a pedra estava ali? É estranho isso. Ele tá um hospedeiro dentro dele, o hospedeiro deve ter dado informação pra ele. É. Eu olho assim, eu termino de ler assim os pergaminhos. Uhum. Top, eu acho que eu sei por que essa moça não te entende. Por quê? Eu começo a olhar assim, bem pra, no, na Nirak, assim, no olho dela, encarando ela. Ela não é desse universo, Toph. E o que, que isso quer dizer? Aqui, ó. Na página 5. Sei lá o número, chutei. Aqui, ó. Eles falam que de tempos em tempos a eternidade destrói todos os seus universos e recomeça de novo. E toda a história que eles possuem é apagada. E ninguém consegue saber o que tinha antes. Você acha que a mente dela... Como? Então ela seria uma sobrevivente. Exato, ela foi a primeira. Ela veio... foi teleportada pra cá pra sobreviver. Não sei se ela foi teleportada, mas ela foi a primeira... Ela e o grupo dela foram os primeiros que conseguiram sobreviver a uma extinção. E onde estão os outros? Eles estão lá na cabana também, mas eles eram humanos, então eu não consigo distingui-los. Será que mas talvez eu não possa. Como que era o nome dela mesmo, que eu esqueci? Eu sei que era Ish. Nirak ou Ikizalia. Ah, eu falo. Talvez a Ikizalia pudesse nos ajudar. Ela tá rabiscando na mesa, tá? Com um macarrão. Tá? Juntando macarrão ali, fazendo desenho com macarrão. Quando você fala Ikizalia, ela levanta, olha assim. As orelhas dela se mexem. E ela para e volta a mexer com o macarrão em cima da mesa. Sabia, Nirak é a raça, Ikizalia é o nome. Levanta, olha pra você de novo. Eu tô tipo um tchauzinho só. E fica mexendo. E fica brincando com o macarrão dela. Ela não pode ser a reencarnação de um gato? Não é a raça dela mesmo. Não. É que eles também se envolveram nesse assunto de procurar as pedras rúnicas. E de algum modo eles foram teleportados para esse universo. Talvez se a gente conseguisse entrar na mente dela. Vai ser estranho, mas talvez a gente entendesse um pouco mais como era a vida dela. Eu posso tentar. E se a gente fizesse isso em algum lugar mais apropriado, ao invés daqui? Aqui dentro a gente só vai puxar energia negativa. E se fôssemos lá no sensório? Talvez lá naquelas salas lá seja uma espécie de catalisador? É, mas eu duvido que o Liar possa deixar ela sair daqui. Você acha que o Liar agora, lá embaixo, no portal, vai se preocupar com ela? Ele não vai ficar sabendo. O que o Liar não vê... O que o Liar não vê, o Liar não sabe. Eu não me envolvo nesse plano. Eu cruzo os braços. Como é que é o nome dela mesmo? Ixara. O que foi, cara? Não, eu queria saber o nome daquele cara que tem aquela linha no lado. O Orochimaru? Orochimaru? O Kisara. Kisara? Toff. Oi? Voltando no assunto da visões, você conseguiria puxar fundo, mas tenha sido um instante, tentar ver as silhuetas dessas sete pessoas que você viu? Com certeza, eu posso tentar. Eu tenho que puxar a fundo. Mas a hora que eu vi o desenho dela no chão, me pareceu muito com a minha visão. Talvez seja realmente nós conseguindo as pedras junto com a roda do tempo. Esse desenho pode ser uma coisa que ela vivenciou. Talvez essas sete pessoas sejam integrantes do grupo dela. Também, pode ser. E se a gente desenhar? Se a silhueta, poderemos ver se realmente ela está lá, se tiver alguém com aparência de felino. Com silhueta de felino. Não. Você quer fazer o quê? Eu já disse que... Só ela é assim. Os outros eram humanos. Então, se tiver algum felino, por isso que eu só justifico, é ela. E tiver alguma silhueta de felino, a gente sabe que ela tava ali. Ah! Mas a resposta tá na nossa cara. Então, você ainda consegue mandar mensagens, não é? Sim. Essa mensagem aqui que eu quero que você mande não é bem para uma pessoa. É para uma mini pessoa. Mini pessoa? Bem, é, essa daqui. Eu aponto para a imagem do Quigley. Mande, qual que é a mensagem? Eu quero que você fale que nós precisamos de ajuda dele aqui, sobre a eternidade, e diga a nossa localização. Pera aí, eu não tô entendendo. Você vai mandar mensagem pra quem? Pro Quigley. Pro Quigley? É, exatamente. Mandar a foto do Quigley e mandar uma mensagem dizendo que vocês estão em sigo e precisam da ajuda dele. Isso. Ok, eu entendi. O Theo entende também. E aí o Theo se concentra e manda a mensagem dele. Vamos rolar um D20 aqui, vamos ver se o Theo consegue transpor os planos ao mandar a mensagem. Com 14 consegue. Beleza. Theo manda a mensagem. Não entendi, seu lindo. O que o Quigley tem a ver com a doidinha? Ué, o que Quigley não é um agente da eternidade? Sim, e? Talvez ele saiba por que ela está viva. Mas aquele bicho não fala nada com nada. Ela também não. Como é que ele fala? Que vocês não entendem. Talvez os dois consigam dialogar. Ô, menina, você tá me entendendo? Olha pra mim. Ela olha pra você e fica brincando com o macarrão. Isso daí que ela tá falando é um idioma dela ou ela realmente não tá dizendo nada com nada? Ela não tá dizendo nada com nada. Ah, beleza. Ela tá desenhando camisa com macarrão, Jeff. O quê? O que ela tá fazendo em forma com macarrão? Tá formando ali com macarrão, desenhando? Ah, tá. Ok. Ela tá empilhando macarrões e formando com os macarrõezinhos ali um círculo. Dividiu o círculo em partes e tá colocando as batatinhas, as cenouras, os tomatinhos assim, nessas partes que ela dividiu. E ela tá fazendo uma representação da roda do tempo com o macarrão, com a sopa. A gente precisa entrar na mente dela da mesma forma que ela entra na gente. Que é desenhando. Se a gente desenhar, ela vai entender. Não é mais fácil você entrar na mente dela? A mente dela pode estar... Ela. Pode estar fragmentada. Pode ser. A gente pode conversar então, do jeito que você falou, por meio de desenho. Ah, já sei. Não precisa nem desenhar. Siri, presta o braço dele. Presta o quê? Braço direito. Tipo, só estende o braço direito. Ah, vou mostrar a sonda pra ela. Ô, menininha, dá uma olhada. Ó, aqui, ó. Aí eu bato assim no braço da Siri. Ó. Isso, pegou fogo sua mão agora. Ou então brotou um dedo novo, se pegou a ronda da vida, né? Seis dedos. Qual ronda você tá mostrando? Sei lá, corguei uma do braço. Joga um D6 aí. Qual ronda que você tem no braço, Sierre? Sierre? No braço? Uhum. Eu acho que eu tenho... fogo... Vento... Eu acho que eu tenho a da terra. Da terra no braço. Fogo, vento, braço. É, terra. Tá certo, é braço. É, braço, tá certo. A Miri já virou uma Shadowhunter já. Ok, Toph, você pega, puxa o braço da Ciere, aponta a runa da terra no braço da Ciere. A menina, ela olha assim pra você. Yak, yak, yak, yak. Yak, yak. E bate assim na mesa. No meio da sopa dela, ela fica cutucando uma batata ali. Aí, ó, que tá no desenho que ela fez. Aponta outra runa. Aí ela levanta. Não, melhor. Pega essa mesma batata e coloca ela em algum lugar pra fazer com que ela entenda onde que tá essa pedra. Gente, para de ficar... A gente tem os itens pra fazer tudo isso. Só dá os itens de pintura da Toph pra ela. E gente, ela vai dar vida pro desenho. E o desenho vai... A menina é doida. E a gente vai conseguir distinguir o desenho dela. Vai ganhar forma. Ela levanta e sai correndo. A questão é que ela sabe onde tá as pedras. Se vocês querem entender o que a menina tá falando, fique um tempo lá no hospício, porque depois de um tempo a gente conseguia entender o que ela tava dizendo. Claro que não, eu não entendi. Eu entendi perfeitamente. Eu sinceramente não lembro do jeito falado que eu entendi. Eu só entendi que ela me falou pra não ser egoísta. Então, mas você conseguiu entender o que eles diziam? Sim. Antes dele tacar a cabeça na parede e ela explodir. Exato. Então quando você fica um tempo lá, você passa a conseguir entender o que as pessoas que estão lá falam. Mas aí tem que passar um tempo lá. Quanto tempo será? Depende da sua força interior. Tempo todo, né? O que ele estava dizendo, que eu acredito que seja, tipo, ela não sabe onde estão as pedras, ela sabe da existência das pedras, é diferente. Ela viveu roda isso. Da vida, ela se dá roda do vento, ela sabe diferença. Ela tá querendo. E ela sabe, pelo que ela colocou no nosso, ela sabe. Não, ela sabe que existe a roda da vida, ela sabe que existem as pedras e é isso que ela tá atrás. Pra poder de alguma forma restaurar o mundo dela. Porque não, ela foi enviada pra Sigil. Um pedacinho, entendeu? Mas ela deve saber onde está o mundo. Pelo menos não, ela deve saber. Eu acho que não, eu acho que ela sabe da existência, mas não sabe onde está nenhuma. Passa um tempo e ela volta. Ela quem? A menina, que saiu correndo. Você saiu correndo pra onde? Saiu correndo pro corredor. Enquanto vocês estão falando aí, ela levantou e saiu correndo. Aí passa um tempo, quando vocês estão conversando ali, ela volta. Ela volta trazendo um vaso. Um vasinho assim, pequenininho. Vasinho de uns 1,5 kg, mais ou menos. Ela põe o vaso em cima da mesa, esmaga a tigela de sopa dela, espirra a sopa em todos vocês. Ela olha pra você, tá? Yak, yak, yak, yak. Enfia a mão assim no vaso, começa a jogar terra pro alto. Fica jogando terra pra tudo quanto é lado. Joga terra em cada um de vocês. Vai em você, Toff. Puxa a sua boca assim, yak, yak, yak, enfia a terra na sua boca. Puxa minha boca, caralho. Vai pra ela, agora sim a gente pode tentar fazer isso. Ela entendeu, sim, ela entendeu, porque ela conhece, ela viu. Não quer dizer que ela saiba onde tá. Porém, é interessante agora a gente fazer esse teste, porque ela foi, pegou terra e trouxe e falou: ó, eu sei que essa coluna de terra tá aqui mostrando a terra. Entendeu? O problema é a gente pegar agora a porra de uma runa, sei lá, de fogo, ela vem com a porta olímpica, tá ligado? Porque queimava você. A questão é que talvez ela saiba onde tá as coisas, mas ela não foi ainda atrás. Porque sozinha é difícil. Para de comer terra, retardada. E se ela gosta? Ô, amor. Oi. Quando eu toquei ela e ela me tocou, ai, eu vi. Pronto, a menina aí junto com vocês. Quando você tocou a menina? Isso. Deixa eu lembrar. Você não teve visão naquele momento, teve? É que eu tenho a impressão de que você falou que eu vi uma coisa, mas eu acho que você não descreveu. Pera aí, deixa eu lembrar aqui, só um segundo. Ah, pera lá. Espera um pouquinho. Karma lá. Calma que eu tenho anotado. Deixa eu só puxar minha anotação aqui. Ô, cabeção, não é aqui não. Diário. Resumo de sessões. Só um segundo. Não, você não teve visão. Não teve visão, não. Quando ela segurou seu braço, ela falou Nirak Ixalia. É, certo. É. A única pessoa que teve visão foi a Toff. Ó, quando vocês desceram e o Celerin foi o primeiro a descer, ele começou a enlouquecer. Ele escutou um cara chamando o nome dele. Ele foi conversar com o cara. O cara começou a falar, eu sou você. E aí o Celerin perguntou qual que foi o erro dele, e ele falou egoísmo. E aí o cara explodiu a cabeça na parede, na porta. A Toff, quando desceu e começou a enlouquecer, a Toff, ela escutou um cara chamando ela também. Foi conversar com o cara, aí o cara tocou na Toff. Aí a Toff teve uma visão e desmaiou. Quando a Toff voltou a ser, ela estava enlouquecida e saiu correndo na direção do portal. Junto com a menina que já tinha corrido antes. Lembram disso? E aí você, quando colocou a menina na cela e você estava fechando, a menina enfiou a mão, segurou você, ela falou, Nirak, Nirak, Ixalia, Ixalia. Entendi. É, como que é, Celerin? O cara falou pra você. Isso, supondo que o Celerin tá compartilhando as informações com a gente. Tá compartilhando? Tô de pouquinho em pouquinho. Mas essa parte do cara você compartilha ou não? Eu falei pra você que um cara falou pra mim que eu não tinha que ter egoísmo e ele se matou. O Lucas mandou mensagem pra mim aqui agora, e eu acho que é um ponto muito da hora, cara. Coloca isso em on, Lucas. Tá, então vamos lá. Gente, é pelo que eu tava analisando, pensando no desenho dela, acredito eu que os 7 pessoas que estavam em volta da roda seriam um grupo antigo dela. O cara que se matou passando a informação pro Celerin seria um desses integrantes. E deve ter acontecido alguma merda por ele ter sido egoísta. Ter feito algum pedido egoísta, ou algum desejo deles foi egoísta e acabou dando merda. Por isso que eles estão aqui nesse estado. Tá querendo dizer que eles foram punidos? Você chegou a compartilhar sua visão com a gente, ou Jim? Sim, eu tava tentando falar, mas é que eu, o Jim, não tava lembrando nada. Mas eu compartilhei sim. Tá, eu vou relembrar pra você então. A visão que você teve foi... Pode falar. Porque na visão, o que ele falou, eu entendo que ele falou que foi egoísmo, é porque eles pediram todo o conhecimento pra si. E isso, querendo ou não, enlouquece qualquer um. E isso é egoísta. Mas a gente não sabe onde ele estava. A gente tem a impressão que, tipo, foi. Então, pode ser que aconteceu em questão da roda da vida. Eles foram até a roda atrás da eternidade pra pedir o conhecimento. E não a restauração do universo como a gente tá querendo. Eu já tenho uma teoria diferente. Imagina. Eu acho que querer o conhecimento do Brasil não foi uma questão de egoísmo. Acho que foi. Ele deve ter pego pelo menos alguma coisa pra ele sozinho. Não deve ter compartilhado. Ou ele deve ter sido traiçoeiro, passado a perna no grupo e feito o pedido pra ele. Pode ser. E aí, como o negócio acabou punindo o grupo inteiro. Ele deve ter escondido alguma coisa de todo mundo. O cara tava lá fazendo pedido, aí ele foi lá, vamos fazer tudo junto. Aí o cara foi lá e falou primeiro, ó, eu quero todo o conhecimento. Eu tenho a impressão que ele falou, nós queremos o teu conhecimento. Pode ser também. Eles foram atrás da roda, acho que justamente pra isso, pra ter todo o conhecimento. Tipo, Indiana Jones... Ela ficou louca. Indiana Jones 4. Por isso que eles foram transportados pra cá. Foram trazidos pra cá. Não, eles obtiveram todo o conhecimento e ficaram loucos. Eles são loucos por causa disso. Sim, foi o que eu falei. Por isso eles ficaram, porque eles pegaram todo o conhecimento. E eles estão loucos e não sabem o que foi o conhecimento que eles receberam. Porque deixou, ficou tudo louco. Mas no fato dele mesmo, ele deve ter escondido alguma coisa. Ele pegou alguma coisa pra eles sozinho. Não deve ter compartilhado. E isso fez com que tudo virasse um caos. Porque ele poderia ter ajudado, mas não ajudou. Tá, mas aí não teria por que todos serem punidos. Exatamente. Só eles seriam. Pelo egoísmo dele, o mundo acabou. Mas vocês realmente acham que isso é uma punição? Não foi uma salvação? Ficar louco? Olha, eu não acho uma coisa boa, não. Porque se eles realmente forem de outro universo. Todo mundo morreu, menos eles. É punição. Seriamente. Da eternidade fizeram o pedido. Punição ou sorte. Exato. Mas isso quer dizer então que talvez eles tenham sido as pessoas responsáveis por uma das destruições do universo? Bem provável. Pode estar acontecendo uma destruição. Dele. Não responsável. Mas eles, assim como a gente, sabiam. Mas talvez. Tentando fazer agora. Talvez o egoísmo deles foi não salvar o universo e fugir. Sim, sim. Eu acredito nisso. Bom, então, se eles tiveram contato com a pedra, com a roda, com as pedras e com a roda, então. Em algum lugar na cabeça dessa topeirinha aí, tá esse conhecimento. Eu quero fazer um teste. Dá um pergaminho limpo, por favor, e uma caneta, uma pena. Precisa de tinta? Não, eu vou usar a minha. Cuidado, hein? Não, tranquilo. Toma, tá aqui. Jé, eu quero pegar duas... Eu quero desenhar 3 pedras. Tá, okay. Aquelas que a gente tem, base grafada, uhum. Só que eu quero tirar de cabeça. Uhum. Onde 3 delas formam uma frase. Tá? É tipo o começo da frase, pelo menos. Entendeu? Tipo assim, é, o caminhão de laranja passou por aqui, tá ligado? Aí... Passou. Aí eu vou desenhar elas e vou embaralhar em uma forma aleatória e vou colocar na frente da menininha pra ver se ela reconhece ou se ela encaixa na ordem correta. Tá, as pedras filosofais, então. Você vai desenhar três ali pra ela. Aham. Uhum. Eu sei que ela tem conhecimento, já que ela desenhou na parede lá, então ela conhece. Certo, entendi. Beleza. Você desenha as três pedras, um pergaminho, corta os pergaminhos, né, ou as tirinhas, põe na frente dela pra ela brincar. Ela com a mão toda suja de terra, ela pega um enfia na boca e começa a mastigar. Aí os outros dois ela pega, fica mexendo, e ela fica tentando encaixar ali. Ela tira o outro da boca todo mastigado, ela põe e fica tentando encaixar. Aí ela vira de ponta cabeça. Você percebe que ela fica tentando montar uma frase, mas a capacidade cognitiva dela não permite que ela faça isso. Bom, como vocês podem ver, ela entende o que ela está tentando fazer, né? Porém, ela não tem, talvez, uma capacidade de concluir esse raciocínio dela. Mas a gente tem que tentar explorar de alguma forma o conhecimento que ela provavelmente tem sobre as pedras e sobre tudo isso que a gente está passando. Vocês acham que a gente pode tentar explorar essa mente dela e ver se a gente consegue pelo menos restaurar as faculdades mentais dela? Ou será que vai ser um problema muito grande, já que a gente não sabe de onde que ela é, quem ela é e o que realmente eles fizeram, né? Ela e o possível grupo dela no primeiro contato. Se é verdade, você consegue fazer evidência igual você fez na Dama da Dor? Com ela seria mais fácil. E, mas será você que acha, ela é um ser vivo, de fato? Você acha que é interessante? Você acha que a gente fica aqui ou a gente vai para algum outro lugar? Aqui. Que a gente não conseguiria sair com ela sem ter que arrumar alguma briga com. Eles nem veriam a gente sair, amor. Se a gente tivesse aqui. Eles nem veriam a gente sair daqui se eles. Se a gente não quisesse. É fácil pra gente sair daqui sem ser percebido. Que a gente vê aqui, essa aula, as pessoas passam aí pra levar comida pra eles? Sim, um refeitório. Não, mas tem lugar que eles pode dizer que eles não levam. Ah, sim, você disse sobre ter funcionários aqui? Sim, exatamente. Tem, andando direto, recolhendo pratos, limpando o chão de cocô do que os loucos fazem. Mas nessa aula... Eles se alimentavam certinho? Sim, só você olhar, a gente tá comendo sopa, macarrão. Sim, a gente tá no caso do refeitório. Sim, mas não é esse lugar que você tá falando? Sim. Acho que você tá ficando louco. Tá vendo? Tá começando a afetar. É bom sair pra outro lugar. Então, como eu disse, eu... tenho por opção agora o sensório. Talvez lá isso seja um catalisador de poder. A menininha ela levanta com um vasinho de planta. Vai até o bandejão onde o pessoal serve comida. Não, não vai tacar a terra. Ela começa a tacar a terra assim pra temperar as comidas. Não. Aí uma das pessoas que tá servindo. Não, menina, o que você tá fazendo? Droga! Que deixou essa louca sair da ala dos loucos e vir aqui? Que droga! Chame os guardas pra cuidar disso. Já cata a menina pelo braço assim. Para não, de jogar terra! A menina vira assim. Cospe um monte de terra na cara da pessoa. Não. A pessoa larga ela. Que droga! Desgraça de menina louca. Chame os guardas! Olha, acho que é a nossa deixa, né? Vamos embora? Não precisa. Vambora. Cato na mão dela e sai arrastando. Pra cá pra esse canto aqui, ó. Tá arrastando pra ir pra esse canto aqui. Aham. Uhum. A gente vai ter que arrumar confusão. Arrastou a menina aqui. Arrastei pra, mano, pra ela. Larga a menina aí, mano. Não tem necessidade da gente levar a mina. Segue aqui, larga. Beleza, então. Eu largo e uso o passo das brumas e saio lá pra fora e espero o pessoal. deixa ela lá dentro. Ok. E os demais? Eu tô procurando meu personagem, velho. Eu não consigo enxergar ele. Opa, troquei. Eu saio de boa. Você sai de boa? Ah, meu Char não tá aí, velho. É um canto por aí, sim. Vocês têm certeza que vai querer deixar a última informação nossa aqui? Eles podem arrastar ela pra dentro de novo. Ah, é, achou, né? Achei. Ela não é a única informação nossa. A informação que a gente tem, a informação que a gente tá coletando são as 15 pedras. Que vai dizer pra gente como a gente vai achar a roda. Ela pode nos dizer, não sei se ela sabe a localização, mas... Mano, a mina tá louca. Como que você vai tirar a informação dessa... Não adianta ela saber onde estava, se toda vez que ela é usada, a roda é embaralhada no multiverso. Ela pode nos ajudar a não cometer o mesmo erro que talvez ela cometeu. Mas como? Você não conseguiu tirar nem o nome dela, aí eu tive que falar. Agora acredito que a loucura é quando a merda já foi feita e mais nada importa. Então, não... talvez ela não seja louca. Talvez ela só não se importa mais. Talvez as pessoas da raça dela agissem assim? Ela não sei. Mas de certa forma... O problema dela é o mesmo problema do Tilian. Então, mas as coisas que aconteceram com ela fez com que ela não se importasse mais com o meio que ela está. Jeff, eu vou pegar um pergaminho. Aham. Uhum. Um pedaço de carvão que tem. Vou fazer, tipo, pegar o mesmo desenho que ela fez da roda, ali no, com o macarrão. Tá. Vou desenhar. Você vai copiar roda, o desenho dela? É. Ok. Eu vou posicionar 7 pessoas aleatoriamente. Aham. Uhum. Ali. Tá. Vou apontar pra uma delas e pra ela pra ver se ela entende, tipo, ver se ela. Identifica se uma daquelas pessoas seria ela. Ah, entendi. Entendi. Ela vai até você. Se, nisso vocês estão ouvindo barulho de passos de soldados vindo no corredor. Ela vai até você, ela toma o pergaminho da sua mão. Né? Pega a pena sua. Ela começa a desenhar no papel. Tá? Aponta pro desenho dela e aponta pra você. E você vê que ela desenha você. Ela é boa de desenho. Então talvez ela esteja vendo visto nós. Não, Murray. Do mesmo jeito que você consegue identificar essa pedra, ela consegue te identificar também. Nós somos tocados pela eternidade. Temos coisas em comum. Na verdade, nem tão incomum assim. Eu falo, guardas, ela está comendo terra, cuidado. Os guardas chegam. Mas que droga, quem deixou essa maluca escapar? Alguém vai ser punido por isso. E eles já vão até a menina, pegando ela. Tentando puxar o cadastro dela, ver se ela tem alguma marca no corpo dela, alguma anotação. E vão levando ela dali embora. O que vocês fazem? Ela vê a gente como se nós fôssemos eles, ela. Como se eu fosse ela me viu, então talvez como se eu fosse ela. Talvez porque ela sabe que você também foi tocado pela eternidade. Foi isso que a gente presenciou quando descemos aqueles dois andares. E o cara também pode ter visto você como se fosse ele, por isso que ele te deu a dica de não ser egoísta. Como ele foi. Agora só. Agora vamos, não temos mais nada pra resolver daqui. Já estou de barriga cheia. Eles vão levando ela embora. Chega o olhar com os outros soldados. Bem. O que está acontecendo aqui? Parece que vocês fizeram alguma confusão. Soltaram uma maluca lá de baixo, é isso? É, teve uma explosão lá embaixo. Acredito que ela tenha escapado por causa da explosão. Como essa explosão aconteceu? Ah, tinha um invasor, você não viu? Invasor? É. Não. Chega a dar perdição. Droga. Não sei se... Vou checar isso. Soldados! Há um invasor aqui dentro, procurem! Pedra, mas conseguimos impedi-lo, mas não sei se... A gente matou ele ou ele fugiu? Mataram. Eu não lembro se a gente matou ele. Matou, eles jogaram sim. Ele dentro do buraco. O que aconteceu, ninguém sabe. Mas a gente deu conta dele e ele não conseguiu roubar a sua pedra. Sim, eu vi a pedra. Agora eu vi a pedra. Finalmente. A pedra filosofal. Da nossa seita. Lá está o segredo do universo. Eu agradeço a vocês por terem encontrado ela pra mim. Nosso trabalho aqui está terminado. Tá bom. Muito obrigado pela refeição, mas nós temos que ir agora. Sim, sim, fiquem à vontade. Eu agradeço. Pelo conhecimento que vocês me deram. Aqui entraremos em contato. Caso a gente precise voltar, a gente entra em contato. Está bem. Se precisarem, poderão contar comigo. Agora partam em paz. Sim, pois somos irmãos. Eu falo assim com ele. Ah, ele bate, põe a mão assim no seu ombro e ele fala assim: somos irmãos. Como é seu nome, irmão? Eu chamo Murray. É uma honra recebê-lo aqui. Quando precisar de qualquer coisa, se tiverem necessidade, pode procurar por mim. Estarei sempre pode pronto deixar. A ajudá-lo. Agora parte em paz, Murray. Ele saiu em direção à saída. Ok. Vocês todos saem então, é isso? Sim. Beleza, vocês vão lá pra fora, encontram com a Toff lá fora. E o que vocês fazem? Pra onde vocês vão? Já é noite, então vocês olham pro céu, já não tem mais aquele brilho onipresente, né? Só tem a escuridão da noite e fumaça cobrindo toda a cidade, como sempre, aquela névoa gordurosa. Não vamos conseguir mais nada nesse horário, então acredito que esteja conseguindo para a estalagem. É aí que você se engana, Murray. Porque é justamente nesse horário que os nossos futuros amigos agem. Mas antes disso, amigos. Lisbeth, você ainda tem aqui esse cantil com você? Com certeza. Você está se referindo que nós vamos na perdição agora? Você está criando palavras agora, Murray. Eu acho que você vai ter que tomar o cantil antes que eu. Ficou engraçado. Tá de noite, nós vamos na perdição. Não. Falta agora os anarquistas. É a última pedra. Ah, eu fiquei meio afetado por aquela alma dos loucos. Você sabe, acho que o que é. Eu preciso de um pouquinho de bebida pra pelo menos um ligar aqui o cérebro. Fica bom pra isso. Bebo quando quiser. Quando ele fala de ligar o cérebro, que te dá uma má impressão, Toff. Pra ligar o cérebro, vai ficar precisando beber. Eu deixei pra você, ó. O que você colocou pra mim beber aí? Restauração menor, né? Não, é isso, você que decide. Porra, fala vinho, hidromel, mano. Tá tudo bem, eu pego a restauração e finalmente eu recupero os pontos atributos que eu perdi em leões. Ok. E aí você vira pra Lívia e fala: o cão foi quem botou pra nós beber. Eu até mudo um pouquinho e pego o vinho no finalzinho já pra aproveitar. Você colocou a última pedra da cabala aí? Coloquei. Sim, tá todo mundo de volta. Certeza? Mas vocês falaram pra mim que tava repetido? Agora tem que descobrir qual que é. Não colocou mais nenhum. É, eu não coloquei mais nenhum. Essa daqui, ó. O seu segredo, essa daqui, ó. Você tinha colocado. Não, não é essa não. Mais uma pedra ou mais duas? Falta essa daqui. Na verdade já tava tudo certo já. Eu tinha montado. Aquele dia que a gente tava vendo as fichas, você lembra? Que eu montei inteirinho. Não tinha espaço nenhum. Me ajuda aí, dá uma separadinha nas pedras pra eu ver qual que tem e qual que tá faltando. Assim, ó. Você consegue ver o nome? É, porque eu botei pelo nome e aí vocês falaram, não, essa já tem. Então, pelo nome não vai rolar. Vou catar os arquivos aqui pra olhar. Tá certo, tinha uma em cima da outra já. Tá certo, tinha uma em cima da outra. Tinha uma em cima da outra? Você lembra que eu falei que tava alguém mexendo nas pedras e aí perdeu um. Certo. Então não foi isso. Inteirinho. Bom, vocês saem daí e vão pra onde? Precisamos de disfarce. Não, essa altura do campeonato, disfarce é a única coisa que. Ah, que é disfarce? Ai, você acredito que nós já somos mais conhecidos do que o normal aqui já, né? Sim, vocês estão. Já ganharam fama aí. Talvez a fama nos ajude. Ah, já, vamos levar essa fama. Talvez a fama nos atrapalhe. Tudo nos atrapalha. Mas enfim, falta qual pedra pra gente. Pra gente terminar? Essas duas daí que tá tentando encaixar, não se encaixam, são palavras diferentes. Ou falta só uma? Falta só uma, se não me engano, da Liga do Anarquista. Isso, só falta dos anarquistas, exato. E onde deixar todas do mesmo tamanho para ver se elas encaixam melhores. Como é que é, Di? Não entendi. Fica muito longe daqui, a Liga dos Anarquistas? Ó, essa aqui é aqui. Liga dos Anarquistas. Bom. Você que viu o mapa, você sabe se fica muito distante? Vocês teriam que pegar pra ler aquele livro que tá com vocês. Posso. Manual, o Manifesto do Prócer. Se eu bem me lembro, você disse que naqueles pergaminhos que encontraram, eles não têm um Prócer. Tô errada? Não sei, deixa eu ver daqui. Ficou montadinho bonitinho. É faltar do meio, amigo. E eu não sei se as pontas é pra ter um. Mas só tem 13 aqui, de novo. É pra ter 14. Tem uma que tá por cima, se pá. Quando você movimentou, eu vi que tinha uma por baixo. Vamos ver todos de novo pra baixo. Ok, que informação você coleta dos anarquistas, Celerim? Possíveis pontos de encontro. Que mesmo que eles sejam itinerantes, e tem lugares que costumam frequentar. Tá. Tipo bares, bibliotecas, sei lá. Rola investigação. E qual que é a lógica desses anarquistas? É realmente o pé da palavra? Parece que... Mas vocês não gostam de ser expostos porque eles têm uma facção. Eles são contra esse sistema de facções e acham que todas essas... Todos esses pensamentos dos outros são tudo mentiras. São apenas desculpas pra se comportarem desse jeito. É, e por que eles têm uma facção então, se eles não acreditam em facções? É como se fosse uma facção anti-facção. São todos aqueles que não gostam do sistema atual pra tentar romper. Não faz sentido, é a mesma coisa você ser contra a morte e sair matando quem gosta de caçar, por exemplo. Mas enfim, onde que a gente encontra esses rapazes, essa facção? Eu tô tentando ver aqui no livro. Há alguns pontos de encontro onde o nosso falecido conseguiu pegar essas informações. Já sei. Eu tenho uma uma coisa que pode dar certo. Deixa eu ver onde que eu tô. Só um segundo. Já, eu dou um salto. É. E tento olhar através. Não sei se você vai entender. Eu tento olhar através da Dama da Dor naquela vez que eu encontrei com ela. E ela olhou para os pontos onde as pedras estavam dispostas. E eu tento me localizar a partir daquele olhar dela em relação a onde eu tô agora, pra ver onde que fica os anarquistas. No caso, tipo, a última pedra que falta. Tipo, mapa mental, tá ligado? Quer tentar olhar os 15 pontos de novo. É. Não, os 15 não. Tipo, eu sei que a gente tá aqui e a gente pegou a última. Então a gente não foi pra tal lugar. Tá sim, mas entendi. Você tem que fazer, tipo, a sequência até você achar o ponto fora da curva. Isso. Entendi. Na hora que você pula, eu falo, cuidado, Toff! Os grifos daqui gostam de arranhar os humanos. Beleza! Certo, Toff. Quando você pula, você olha os pontos todos que foram apontados por ela, tá? E todos eles são prédios gigantescos que se destacam em meio aos prédios menores da cidade. Todas aquelas sedes suntuosas das facções. Tá? Menos um ponto que ela apontou. Que ele... Obrigado. Que ele fica fora de um prédio. Fica no meio da cidade. Mas ele fica bem próximo do ginásio. Do grande ginásio. Que você olha no... Lembra do mapa que vocês têm. Fica perto do grande ginásio. Eita. Deu crise aí. Ah, já sei onde a gente tem que ir. Perto de um ginásio grandão. Nessa direção. É lá mesmo que os grifos gostam de atacar as pessoas. Cuidado. Grifos, né? Legal. É. Peraí, quem tinha um negócio desse, né? Aquela menina lá que era uma drow? Não, uma drow não, uma... Eiradan. Uma Eiradan. A namorada do Desmond. Deve ter comprado aqui, então. Bora lá? Vocês estão bem? Vocês conseguem continuar a caminhada? Acabei de jantar, estou com um bebê, já estou tranquilo. Ciel, Griel, Murray, Lisbeth, Leão. Quigley? Quigley? Vai que, né? Vai que, né? Exausto pela barreira do daquele pandemônio lá, mas continuamos pra continuar. Pode ter mais uma oculta. E aí, todo mundo bem? Pra poder prosseguir? Não é impossível. Eu estrangando os dedos. Ok. Ó, achei a última pedra que faltava. Ele que vocês já têm, tô colocando no lugar. Sim. Ariel? Ô, Ariel! Mexe aí. O Ariel não tá aí? Ariel. Mulher. Mulher. Mas vocês estão me ouvindo de boa, mano? Sim. Dá uma autorização pra nós mexer, Jeff, na pedra. Ah, é verdade. É estranho, mano. Mas enfim, Ariel, perguntei se você tá bem pra continuar a jornada pra gente ir lá pra os anarquistas. Lá pros punk. Bora. Se ele também? Se ele? A Tamiris tá falando, gente? Eu não tô ouvindo. Se ela tiver falando. Não, não tá falando, não. Ela tá mutada, ó. Alguma coisa, mano, acho. Ela tá aí ficar. Ó. Se ele... A maioria votou sim. Eu tô indo em direção. Tá, em que direção? Refresca minha memória. Do ginásio. Ginásio. Beleza. Vocês vão caminhando pelas ruas escuras e sujas da cidade de Sigil. Até que vocês chegam ali no, na divisa entre a ala da capela e a ala do mercado. Quase ali no grandioso bazar. E aí vocês chegam ali próximo do ginásio. Bem próximo, Toph, do que você se recorda da sua visão, né? De olhar por cima e visualizar da cidade. Então vocês estão nesse ponto aqui que eu vou mostrar pra vocês. E aí eu quero saber o que vocês vão fazer. Lisbeth, dá um gole no seu cantil. Olha, acho que vocês já estão até na posição. Eu gostaria de beber aquele líquido que faz com que nosso corpo fique um pouco mais relaxado. Carrega, filho de puta. Hidromel, Lisbeth. Hidromel. Eu ainda não estou podendo, por enquanto é só vinho. Aquele que restaura o nosso bem-estar. Ó. Vocês estão nesse meião aqui, ó. Tá carregando ainda já. Não, mas eu tô com uma dor de cabeça muito forte. Depois de ter ficado lá dentro de novo daquele lugar lá. Depois de ter perdido o cérebro. Beba isso. Mano. É isso mesmo que eu tô querendo. Daí eu tomo só pra restaurar o meu intelecto. Perdi alguns pontos. O Ariel também tomou um gole. Que ele falou que queria. Não sei mais o que vai tomar. E a dama da dor tá dando um rolê ali em cima. Todo mundo tomando restauração, então, né? Ah. E vocês estão aqui. Nesse meião. E aí eu quero saber o que vocês vão fazer nesse meião aí. Estamos aqui. Esse aparentemente é o ginásio. Alguém tem alguma dica de como podemos encontrar os anarquistas ou a pedra? Lisbeth, você com sua visão? Normal, entrando sim. E conversando. A loja do cara falou que era aqui perto, né? Ele falou que era no bazar. Então é perto daí. É no bazar? Isso, no bazar. Ah, tá. Então. Lisbeth, você acha que com sua visão você consegue ver onde que uma das pedras, quer dizer, a pedra que permanece nesse lugar foi colocada? A única coisa que eu tenho é noção de direção. Talvez eu tenha sido enterrado ou talvez esteja a céu aberto igual a outro. Ou talvez a gente não tenha. Também. Bom, vamos procurar. Tem alguma taberna aqui perto? De novo, Lisbeth. Oi? Uso localizar objeto. Eu posso fazer isso. Quem é que eu vou jogar? Só usar magia. Eu vou localizar objeto. O quê? Locate object. Tá, pra localizar o quê? A pedra. Pedra mais próxima. Ah, localizar a pedra. Ok. Você usa magia pra localizar a pedra e a magia falha. Você não encontra nada. Nada é mostrado pra você. Nenhuma localização. Teremos que fazer do modo tradicional. Exato. Mas alguém tá com sede aí? Não. Mas o que você sugere? Ali, venha. Me acompanhe. Eu vou indo até a taverna mais próxima. Taverna mais próxima. Ok. Taverna mais próxima. Pata da Mantícora. Como é que é? Tapa na Mantícora? Pata da Mantícora. Ah. É tapa na pantera, a taverna que tem do lado. Pata da Mantícora, a taverna pra onde vocês se dirigem. Vocês entram na taverna. E essa taverna é uma taverna diferente. Porque dentro dela tá cheio de Bariaur. São aqueles centauros carneiros. Eles são como se fossem sátiros. Metade sátiro, metade cavalo. Ela é uma taverna toda espaçosa. Certo? Os bancos dela são especialmente adaptados para que essas criaturas possam se sentar nesses bancos, as criaturas quadrúpedes. Eles são mais baixinhos, mais largos, mais compridos. Eles conseguem se sentar e se apoiar, não tem que ficar em pé o tempo todo. As mesas, em compensação, são menores. Certo? E tem vários deles ali dentro, tomando bebidas fortes. Quando vocês entram, o cheiro de álcool, ele é quase tangível, quase palpável ali. Só ficou bêbada. Só com o bafo já fica bêbado. Dá pra ligar um fusquinha com esse bafo aí. Quer dizer então que você não conseguiu localizar, Lilith? Não consegui. Mas por qual motivo? Não sente a pedra. Não sente a pedra? Não sente. Então, exato. Talvez seja igual lá do... da cabala do louco. Que ela tava através de um portal. Por isso que você não sente, então. Sim. Pode ser. É, acho que aqui dentro a gente vai conseguir informações, Severinho? Ah, talvez. Eu vou indo me aproximando do balcão. Ok. Vamos pegar aquela mesa na direita ali. Serena, a gente vai estar ali na direita, beleza? Que seja. Vamos lá. Boa. Eu chego até o balconista lá. Aham. Uhum. Boa noite, senhor. Boa noite. Em que eu posso servi-lo? Ele é um Bariaur também. Eu quero duas canecas de cerveja. E aí eu deixo assim cair algumas 20 moedas de ouros. Ô, louco! E talvez assim, onde eu encontro alguém que não goste de alguns harmonions. Se é que você sabe o que eu tô falando. É, eu acho que eu sei. Eu tava esperando isso já. Palhaço. Eu já imaginei. Bem, vou servir vocês então. Onde você ficará sentado? Ah, ali. E eu aponto a mesa. Me dá um minuto e sua bebida chegará lá. Certo. Ele vai pegando as canecas, tudo. Ele passa a mão nas moedinhas, guarda todas elas. Cara. Deu 3 horas aí, calma aí. Peraí, deixa eu... Todos aí? Eu tô aqui. Sim, sim. Ótimo. Tá. Ele se vira, começa a pegar bebidas, tudo. Certo? E o Celerin vai até a mesa com vocês. Vocês estão ali reunidos, todo mundo de boa. E aí passam uns 2 minutos. Ele chega com uma bandeja, né? Coloca as canecas com as bebidas ali, certo? E coloca uma tigelinha em cima da mesa. Dentro dessa tigelinha tem algumas castanhas. Ok? Certo. Beleza, vocês vão tomando e comendo? O que mais vocês vão fazendo? Sim, a cada uns 2 minutos eu olho assim pra ele. Tô esperando. Ok. Tá, deixa eu jogar um dado aqui aleatório. Vai demorar umas 4 horas pra chegar ali. Toff, você enfia a mão assim pra pegar uma castanha, puxa, e aí você vai morder e você morde, não uma castanha, mas um papel. Ele tá no banheiro, eu acho. Então vai você, Dê. Você morde um papel. Na hora que você enfia a mão pra puxar uma caçanha, você morde um pedaço de papel. Um pedaço de papiro. Ah, você encontrou. Deixa eu me ver. Eu pego isso. Ok. Vou abrir aqui, assim, ó. Sem ninguém ver, ó. Dentro do papel, no papel, quando você abre ele, tem uma inscrição assim. Se você não gosta do Zarmônio, me encontre atrás da taverna em 20 minutos. Certo. Gente, eu acho que eu já tenho algum tipo de informação, mas acho melhor só ir uma pessoa comigo pra evitar problemas, né? Bom, já que ninguém mais se candidatou, vai você. Bom, mesmo. O que aconteceu? Só fala aí o que aconteceu. Eu tava conversando com meu irmão, mano. Foi mal. Eu achei um papelzinho aqui dentro das castanhas. E eu acho que eu tenho já uma informação do que a gente precisa. Entendi. Apreciem aí a janta. Se precisarem, pode pedir mais bebida ou comida lá. Eu e o Griel vamos dar uma pequena volta. Não se afastem muito e tomem cuidado com... Bom, tomem cuidado com nada. Eu posso me divertir um pouco? Não vai arrumar briga com esses cabritos, hein? Não quebre nada, só isso. Não mate também. Certo. Não engravide. Eu vou só esperando dar o tempo pra sair lá fora. Ok, não dá o tempo. Passa o tempo, você e o Griel vão lá pra fora, então. Uhum. Ok. Quando vocês chegam lá atrás, tem um dos cabritauros. Ele tá encostado, assim, na parede, assim, de lado. E aí você percebe que ele mexe alguma coisa com as mãos ali. Né? E... perto do rosto, assim. E aí, subitamente, vocês veem um brilho. E seguido de uma fumaça que sai do local onde ele está. Acendendo um beck, né? Tá. E aí vocês veem ele dando longas tragadas num cachimbo de cano comprido. Eu sussurro. Griel, eu acho que ele é um dos anarquistas. Foi isso que é a mensagem que eu pedi. Então, o atendente. Vamos lá tentar conversar com ele. Falei bem baixinho isso. E foi indo. Ok. Certo. Vai indo na direção dele. Uhum. Beleza. Quando ele... vocês vão chegando perto, ele nota a presença de vocês dois, aí ele se vira, olha assim pra vocês, né? Tira o cachimbo da boca, solta a fumaça. Boa noite. Boa noite. Põe o cachimbo de volta na boca. E fica quieto na dele. Ele olha pro alto assim, olha pra vocês... Vieram apreciar a noite também? Que bonita. Mas não tão quanto o dedo dourado do sol. Deixa eu cair uma moedinha de ouro assim perto do pé dele. Junto com o papelzinho. Ok. Ele olha pro chão. Vira do lado assim. Dá uma cuspida na parede. Quem são vocês? Prazer. Eu sou o Celerim. Aqui é meu primo, Griel. Prazer. Eu sou o Bex. Muto isso aí, pelo amor de Deus. Prazer, Bex. Meu irmão cantando, rapaz. Nós tivemos aqui alguns probleminhas com os Harmonions. E eu fiquei sabendo que vocês poderiam nos ajudar. De que forma você quer que eu ajude? Bom, nós queríamos conhecer mais sobre vocês. Sabe, eles prenderam alguns objetos que nós trouxemos da minha cidade. E eu preciso recobri-los. Você quer fazer um assalto à sede dos Harmonium? Então é isso? É quase isso. Entendo. Bem, posso conseguir o tipo de ajuda que você está precisando? Tem algum lugar onde nós podemos, sei lá, debater sobre o plano? Sim. Com certeza. E aí ele pega um pergaminho, tá? Escreve nele assim, enrola e entrega pra você. Encontre-me amanhã nesse lugar. Pode deixar, Bex. Já vou levar bastante coisa já planejada. Bom, nos vemos amanhã então. Bom, tenha uma boa noite. E eu vou dar a volta. Vai entrar. Boa noite. E ele vai se afastando e vai indo embora. E aí eu vou ler só o que tem no pergaminho. Ok. Pergaminho tá, Harin, 9 da noite. Nossa, 9 da noite. Passar um dia inteiro ainda. Certo. É isso que tá escrito no pergaminho. O que, que vocês fazem? Pô, eu vou voltar pra taverna. Ok. Gente, já está tarde aqui, né? Acho que já podemos ir recomer. Tá, lá dentro da taverna, enquanto eles saem, o que, que vocês fizeram? Antes dessa frase do Celerim. Sim, tô lendo aqui. Minha ação tá essa aí, essa que tá falando. Ok. Eles são bodes ou são cabritos? Os mais novinhos são cabrito. Mas eles não podem frequentar esse local nesse horário. Olha, os mais novinhos que eu quero, sem vergonha. O que vocês estão fazendo dentro da taverna? Enquanto o Celerinho e o Grial saem. Cantando? Eu retardado, meu pai, gritando. Aí, filha, faz sua ação logo. Eu chego próximo de um deles. Eu falo assim: se barde. Como é que é? Pode pagar uma bebida? Cê pergunta pra um bode tauro aleatório assim? É? Não, mas tá. Bonitinho. Caraca, mais bonitinho. Vou mostrar a imagem desse bicho. Quero ver como é que você vai encontrar um bonitinho nesse meio aí. Ela tem engravidar do modo tradicional, não através pior do que tem uns que são bonitinhos mesmo. Que isso? Aí, ó, como eles são. Parece que a gente tá dentro da taverna, né? Um deles olha pra você. Claro, moça. Do que você gosta de beber? Ele é um cabritinho mesmo? Olha isso aí que você tá vendo, mano. Essa imagem aí. Não um bode. É, eu sou uma pessoa que gosta de jogos. Você gostaria de jogar comigo? Peraí. Desapinado não, gente? Ou é coisa da minha cabeça? Não, não é coisa da cabeça, não. Ai. Tá explicado porque o Celerim saiu. Ai, caralho, que engraçado, velho. Pra caralho. Ai. Agora imagina a galera que tá trabalhando, que tá tendo uma reunião. Por Meet, assim, acontece igual. Daqui a pouco começa. Cadê tá azul? Tá, o Bariar, ele olha pra você. Que tipo de jogos você gosta, então, mocinha? Eu gosto de apostas. E o que você está disposta a apostar? Eu gosto de informações. Eu posso te dar uma, e você me dá outra. Eu gosto ganhar, de... Eu gosto de vinho. E se, se você ganhar, eu te conto o meu. Pode ser? Feito. E aí ele acena pro dono da taverna, né? E aí o dono faz um gesto pra ele, o dono da taverna já volta com uma canecona de vinho. Entrega pra você. Eu falo pra ele, só um minutinho que já vem. Eu vou até o... O homem da taverna. Uhum. E eu falo pra ele assim, qual é a bebida mais forte que você tem? Porque hoje eu quero derrubar um cavalo. Ele olha pra você. Ele puxa um barrilzinho. 100 peças de prata. Grog anão. Só um minutinho que eu já vejo. Gente, vocês têm dinheiro aí? Por quê? Oi? Pra quê? É 10 PO, Grog anão? Eu queria uma bebida forte pro cara da mesa. Mas já gastou todo o dinheiro que a gente arrecadou durante todas as nossas viagens? Bom, pega aqui. Não faça inimizade. Porque o que eu tô ouvindo vocês falar, você tá desafiando eles. E o Tavernier também é um deles. Então toma cuidado com o seu desafio. Não é desafio, é só diversão. Tudo bem. Eu tô com mau pressentimento, mas... Vai lá, Virda. Você está tão confiante? Eu vou até o taverneiro. Ok. Eu vou comprar sua bebida. Aqui está. Entrega um barrilzinho pra você. Eu vou até a mesa. Uhum. E falo... Esse é um presente meu. Foi caro. Aceite de coração. Claro que eu vou aceitar. Já pega, já abre o barril. Já dá uma golada no barril mesmo. Põe em cima da mesa. Bom grog. O jogo que eu quero jogar é jogo da velha. Eles conhecem, será? Não sei. Tenta. Olha, acredito que a Lisbeth vai se meter numa encrenca. Bom, esse jogo aqui, aí eu pego e vou desenhando em cima da mesa. Uhum. Tem esse xizinho e tem essa bolinha. Se você conseguir fazer uma reta... com todos iguais, você ganha. Se eu conseguir, eu ganho. Se nenhum dos dois conseguir, a gente tenta de novo. Beleza, mestre contra Lisbeth no jogo da velha. Vamos lá, bora. Ok. Vamos lá. E aí ele começa. Vocês começam a jogar. Lisbeth, joga um teste de inteligência. Inteligência é uma bosta. Então, né, quando for assim, uso o que você tem de melhor produto, força. Beleza. Inteligência normal, amor. Na save, inteligência normal. É que vai automático. Não, mas você tá clicando no, na inteligência, tem que clicar aqui, ó. Aqui do lado, ó. Do lado esquerdo, inteligência aqui, ó. Entendeu? Ah, entendi. Jogo de novo? Melhor, né? Euro. Mas vai que você tirava um 20. Oi! Nossa, perdeu. Conte seu segredo. Melhor de três. Melhor de três, nada. Ele. Quero o segredo obscuro aí. Eu não estou com roupa de baixo. <Pera aí. risos> Tom, você ouviu isso? Uhum. Ele olha pra você e dá um sorrisinho. Aí ele olha pra trás assim e fala: nem eu. Tá com o badalo pendurando, já, pendurado já. Já viu o jegue? Tá saqueando. Não, não tô olhando isso não. A gente, tipo, tá vendo você jogar e de repente você fala: tô sem roupa de baixo. Uhum. Tipo, a gente só ouve isso. É, vocês ouvem isso. Dele. Mestre, passou por dentro. Vamos de novo. De novo, Lisbeth? Mais uma. Vai lá. Stripper jogo da velha. Nossa, cadê o que disse? Uia! Ah, agora você conseguiu ganhar. Ele olha... droga. E aí ele pensa, um segredo obscuro. Só que você já deu o tom dos segredos. Aí, eu também tô sem roupa de baixo. Tá. Ele vira e sussurra no seu ouvido. Ele pega e fala: eu sou casado, mas eu sempre tive uma queda por humanas. Eu falo: interessante. Bom, obrigado pelo. Mas já parou? É. Eu só consegui beber alguma coisa pra passar um pouco de tempo. Você se divertiu? É. Foi. Obrigado pela bebida. Nós somos gente boa. Como é seu nome? Lisbeth. Foi um prazer conhecer você, Lisbeth. Meu nome é Rich. A gente se vê por aí. Ah, eu espero. Conto com isso. Eu volto. Os demais. Acredito que você deveria estar lá. É, na hora que você que ele sussurra o segredo no seu ouvido, né? É a hora que o Silerinho e o Griel estão retornando. Mais alguma ação na taverna enquanto isso? Eu quero ter só a hora que ela voltar pra mesa. Ok. Ninguém mais? Não. Tá bom. Então aí vocês todos se reúnem, o Griel e o Silerinho retornam, a Lisbeth retorna pra mesa também. Os três voltam praticamente ao mesmo tempo. Tá todo mundo reunido lá novamente. Eu não acredito que você fez eu gastar 10 peças de ouro só pra descobrir que você tá sem roupa de baixo. Pra nós descobrirmos que você não usa roupa de baixo. Mas é só... Ô, oh, Ariel, até mais. Aliado. Você tava se derretendo, pô. Falou, Ariel. Falou ali, ó. Claro que não. Quem falou que tem roupa de bosta? Você falou aquilo pro cara? Eu achei que ele ia revelar alguma coisa. Mas assim? Não. Você deveria ter sido um pouco mais esperto. Você poderia ter falado que a partir de agora você faria as perguntas e ele responderia. Aí você poderia guiá-lo para o caminho que você quer, para a resposta que você quer. Não, mas ela só olhando. Se falasse alguma coisa interessante pra ele, pra te falar alguma outra coisa mais interessante. Não falar que você tá sem roupa de baixo. O que ele vai pensar? Mas enfim, o que você conseguiu? Ai, minha cabeça. Já tá meio tarde, né, gente? Que tal a gente voltar pra nossa estalagem pra. É melhor, pra dormir. Esse cara tá me. Eu só mostro que eu tenho um papel na mão, mas eu ainda não falo nada. Okay. É, não sei. O Murren tá com uma dor de cabeça forte e tá reclamando já tem um tempo já. Vamos. Tá tudo bem. Esse cheiro daquela. Aquele pandemônio lá mexeu com meus sentidos. Você tá com dor de cabeça? Eu tô. Sabe isso aqui? Ah, mas não vai passar por causa que é do. A Ciel foi lá com vocês? No pandemônio? Sim. É porque eu tava na forma de lobo quando aconteceu a minha surdez repentina, então é meio que um efeito colateral. Que estranho, eu pensei ter ouvido ela mais cedo hoje. Ela tava meio brava, viu? Cuidado. Não sei o que você quis dizer, mas enfim, vambora. Se ele não vai falar nada? Não, é coisa da cabeça dele. Acho que essa taverna mexeu com a cabeça de vocês, né? Porque a outra. Aí tava se atirando pra um dos outros ali. Eu só deixo pago as bebidas, né? Ok. E espécie do taverneiro. Uhum. E aí vocês vão até o local de descanso. Uhum. Testalagem. Ok. Local, último local de descanso de vocês? Acho que sim, né? É meio no centro ali da cidade. Isso. Boa pergunta. Confortável. Grande. Esse é salão que a gente dormir ao ar livre. O salão dos eventos. Tá loucura, ao ar livre? Você tá achando que é o mais aquele carro. Vocês vêm pra cá. Nada eu vou fazer atrás da gente. Salão dos eventos. Você querendo se divertir, Desbit? Eu acho que não é uma ideia prudente, mas se você quiser dormir ao ar livre. Fica bom. Acho que ela levou o que eu falei da perdição a sério. Acho que ela quer ir pra perdição. É que durante a noite a gente pode ver algumas coisas. A gente pode ouvir algumas coisas. Mas a gente tá indo pra lá porque. Se tiver inglês é porque tá em inglês, fica. Foi colocado assim. Não, todos não. Alguns. Depois eu vejo, cara. O que eu tava falando? Esqueci. O que eu quero dizer é que a gente tá indo pra esse lugar pra conversar pra você ter informação, entendeu? Entendeu? Mas, entendeu mesmo? Afinal, o que aconteceu lá que vocês estão brigando tanto? A Lizard se oferecendo pro cabrito lá, mas enfim, né, o corpo dela se oferece pra quem ela quer. Mas vai, vamos lá. Receber. Acredito que ela não se contentou em ter engravidado só do Marco, ela quer engravidar da forma natural agora. Meu corpo, minhas cabras. Uma escolha sensata, né? Tá, vocês retornam então pro salão dos eventos, pro quarto onde vocês ficaram hospedados. E quando vocês entram e chegam no quarto, eis que vocês dão de cara com alguém que tá esperando vocês lá há um longo tempo. Desmond. Até que enfim vocês voltaram. O que que aconteceu? O Desmond tá lá aguardando vocês. É. Sabia que a gente ia atrás das outras pedras hoje. Mas nem pra me fazerem contato, né? Bom. Como foi seu dia? Foi muito bom, muito produtivo. Consegui informações interessantes. Sentem-se aqui, eu vou contar todas pra vocês. E aí ele começa a contar as informações pra vocês. Mas essas informações serão só na próxima sessão. Beleza? Beleza. Mas só pra dar um pequeno spoiler, ele fala pra vocês, olha, foram vistos membros da Patrulha da Perdição perto do tribunal. E ouvi alguns rumores e que eles planejam explodir o que sobrou do salão dos sensitivos. Dos sensitivos, do sinal único. É. Probleminha aí. Alguém tem que cuidar disso, né? Talvez sejamos nós. Eu não sei o que eles estão pretendendo, mas eu sei que eles planejam atacar o Salão dos Oradores. Então, temos uma vantagem a nosso favor. É? E tem alguém querendo invadir os Harmonium também. Alguém aí. E eu vou jogando um papelzinho assim na mesa. Ele pega, olha... interessante. Talvez conheço. Eu tenha conseguido falar com alguns anarquistas. Conheço esse lugar. Tem anarquistas lá, então? Eu espero que sim, porque senão alguém vai ficar bem chateado comigo. Muito bem. Bom, temos um tempo até a hora do seu encontro. Vou atualizá-los das informações enquanto isso. Ele pega uma garrafa, né? Pega alguns copos, vai distribuindo vinho pra vocês e fala, sentem-se. O vinho é bom. Hoje, mano. E começa a contar pra vocês. Vamos parar por aqui hoje? São mais de 8 já. É, onde que a gente terminou? Eu tava lá na sala. Vocês estão no Salão dos Eventos. É, no Salão dos Eventos. É. Sede dos Sensitivos. E o Desmond tá contando pra vocês as informações que ele conseguiu quando ele saiu pra investigar. Ah, beleza. Beleza? Da perdição. E depois mais umas tretinhas. Por aí. Maravilha. Fechou? Fechou. Alguma coisa a acrescentar, a perguntar? Vocês querem conversar alguma coisa? Não. Não. Também por enquanto não. Acho que não. De boa então? Tranquilo. Beleza então, minha gente. Boa semana pra vocês. Eu vou ver aí durante a semana. Se vocês quiserem, a gente pode se juntar lá pra quarta-feira de novo pra voltar a mexer nas fichas. Quem não tava, se faltou alguma coisa, a gente completar. Tá? Beleza. Mas eu aviso vocês durante a semana, beleza? Tá bom. Certo. Aí, então. Eu só fico livre mesmo depois das 9. Sim, não, mas tranquilo. Sempre assim. Naquele esquema que a gente fez outro dia. Então, tá bom. Beleza, então, gente. Abraço pra vocês. Boa semana. Falou, obrigado. Falou, galerinha. Tchau. Tchau, tchau. Falou pra geral.